A partir de agora, começando o Giro de Notícias. É o programa de informação, notícias do Brasil e do mundo e, claro, com destaques para o mundo do ônibus. É a rádio que dá espaço para você, motorista, busólogo, busófilo, admirador, colecionador de caminhões, carros e ônibus antigos. Você que é empresário, você que está querendo começar um negócio de transporte de passageiros. Você que é amigo e gosta de acompanhar as notícias desse mundo do transporte, mas trabalha em outra modalidade. Não tem importância, qualquer que seja a sua área e você gosta desse assunto de transporte de passageiros, seja bem-vindo para discutir os assuntos, concordando ou não, compartilhando informação, notícias aí da sua cidade, contando como é que foi a volta para casa ou, se ainda não aconteceu a volta para casa, como será a sua volta para casa nessa sexta-feira. E sexta-feira é bom demais, não é? Então já chegou a sexta tão querida, tão esperada. Para alguns e para outros não, porque tem gente que sai para trabalhar agora, nessa sexta-feira, saindo de viagem e volta só na segunda. Só na segunda, passa sexta, sábado, domingo, fora de casa, fazendo as viagens de turismo. Para você que trabalha como freelancer ou que trabalha mais vezes nos finais de semana, boa viagem. Na companhia da rádio, o ônibus fica melhor ainda. Dá para fazer isso através do nosso aplicativo. E agora para outras plataformas, se você não tem o Android, pode utilizar o outro aplicativo, o TuneIn, já foi atualizado. Instale o TuneIn e procure depois Rádio Ônibus. E pronto, adiciona os favoritos e fica ouvindo a nossa programação enquanto você viaja, enquanto você faz o transporte de passageiros, você que é caminhoneiro também. Hoje tem Minuto do Caminhão, mais um momento importante aqui de nossa programação, contemplando os caminhoneiros. E tem muito caminhoneiro que gosta de ouvir a Rádio Ônibus, porque tem a sua paixão ainda ligada ao ônibus. Ainda não conseguiu uma oportunidade de trabalho no ônibus, mas continuando no caminhão, desempenhando o seu melhor. Mas tem sempre a sua paixão conectada ainda ao ônibus. Se você é um deles e quer contar um pouquinho dessa profissão, dessa sua realidade ou dessa sua paixão por ônibus, mesmo sendo trabalhando em outras profissões, como por exemplo nós temos taxistas ouvindo, o pessoal lá da Baixada Santista também, São Vicente, tem gente ligada na rádio ônibus, é taxista ouvindo, mas gosta do ônibus, né? Não trabalha com ônibus, mas é admirador de ônibus, gosta de ouvir falar do assunto, trabalhando com táxi. Com quem você trabalha? Participa com a gente, manda seu alô, seu recado através do WhatsApp. Nosso telefone é 16 99182-1468. 16 99182-1468. Seja bem-vindo. César Riani começa com um convite importantíssimo. Está chegando e tem um super desconto para esse curso. A gente já está falando essa semana. Foi algo bem legal que a gente conseguiu aqui para você, ouvinte. Um curso que custa R$250, vai pagar só R$150. São R$100 de desconto. Isso não acontece com facilidade em qualquer lugar, não. É um curso muito interessante, com quem sabe muito. Piloto de teste, está no Auto Esporte. Estou falando dele, César Riani, que tem uma bagagem, uma experiência sensacional e uma didática muito legal também. E esse curso legal aqui é online. Você vai aprender dicas técnicas importantíssimas, mesmo online, você vai aprender muito com ele. Ele faz um convite especial para você, para ser o melhor motorista do Brasil. Fala, César Riani. Olá pessoal, sou o César Riani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Com a gente ligado nessa noite já está o Bruno Lisboa Borges, de Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro, que gosta de ônibus também. Ô Bruno, qual que é a sua profissão? Você não é motorista, é? Mas gosta de ônibus, né, Bruno? Tá sempre ligado aí no meio do transporte, antenado principalmente com os veículos antigos, né? Você sabe bastante aí de tudo que se passa na região aí, de Miguel Pereira, Paty de Alferes, não é? Mas qual que é a profissão do Bruno? Conta pra gente, ele não tem áudio ainda, né? Ele gosta de locutor, gosta de locução, gosta de rádio, né? Se ele gosta de locutor, isso eu já não sei. Mas ele gosta de rádio, mas não tem áudio lá no WhatsApp pra falar, né? Se você já mandou seu áudio, fica ligadinho aqui pra poder participar através do WhatsApp. É bem legal, é prático, é fácil, você mesmo fala, é bem legal. Isso eu prefiro do que você mandar, né, um texto pra eu ler aqui. Às vezes tem gente que manda desabafo aqui, gente se desabafando com empresas, né? Desabafando com gerente de garagem, aí manda um texto enorme aqui, quase um livro, né? É complicado, né? Você pode mandar suas considerações, claro, respeitando outras pessoas, no áudio. Eu prefiro muito mais se você puder participar com a gente. Nosso telefone é 16 99182 1468. O Bruno é funcionário da prefeitura, servidor é bom, né? É bom, ser servidor é sensacional, né? Muita gente quer ser servidor, não é? É um trabalho mais garantido, né? Muito bom. Tem gente que tem até outra função, outra profissão, mas se inscreve, né? Faz aí um concurso para poder entrar. É um emprego mais garantido, que a gente pode dizer assim, na atualidade. Ele sempre foi, né? Ainda mais hoje em dia. É muito melhor, né, o Bruno? Aí em Paty de Alferes, funcionário da prefeitura, o nosso amigo Bruno, ligadinho com a gente. 16 99182 1468, vamos ouvir direto o Carlos Rabelo, direto de São Paulo, né, aqui em São Paulo com a gente. Ele que é instrutor, motorista dos artistas, sempre com orientações importantes, dicas para você que está começando agora no setor de transporte, ou você que já está há muito tempo na área, mas é sempre bom ouvir um recado, uma dica importante, uma orientação, um lembrete. E ele faz isso constantemente na nossa programação. Amigo, colaborador, Carlos Rabelo. Boa noite, ouvintes da Rádio Ônibus. Boa noite, Henrique Estrada. Boa noite. Carlos Rabelo, instrutor que está falando. E eu estou aqui voltando de Aparecida, hoje no copiloto, né? Estou instruindo aqui o novo amigo aqui, o senhor Aparecido. Também o novo amigo aqui. E Henrique, eu queria deixar avisado novamente aos amigos motoristas aí, tomem cuidado com esse monte de romeiro que tem na rodovia Presidente Dutra, nos dois sentidos, tanto no Rio São Paulo quanto São Paulo Rio. É muito grande a quantidade de romeiros que tem sentido Aparecida. E eles andam no acostamento, muitos aí apagados, muitos aí não tem nada, alguns tem aquelas faixas reversíveis, né, que fala, aquelas faixas que refletem, né? Então, minha dica é essa aí, aos senhores motoristas que fazem esse trecho aí Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, que tomem muito cuidado aí, porque eu olhando aqui realmente, é muita gente mesmo, realmente está bem perigoso mesmo. Inclusive na CCR, eles estão dando essa dica para que os romeiros utilizem aí, não utilizem do acostamento, utilizem do gramado, né? Então vamos aí, pessoal, tomar aquele cuidado aí, tá bom? Um abraço, Henrique Estrada, um abraço a todos aí, um excelente final de semana, um abraço ao pessoal do Instituto Pará, a família Rádio Ônibus. Quando eu falo família Rádio Ônibus, eu já englobo o nome de todo mundo: Félix Júnior, Emerson, Eduardo Peuchot, Lula Bus, Márcia, Mércia, pessoal do Mundo Truck, e ao Rosendo, a todo mundo, tá bom? Um abraço a todos aí, excelente final de semana. Eu voltando aqui de Aparecida. Um abraço a todos. É, hoje o nosso amigo está à noite participando na rodagem como copiloto lá. Foi isso, né, que ele falou, Carlos Abelo. E voltando de Aparecida com mais essa orientação importante. É, isso acontece sempre, né? Ainda mais nessa época, próximo dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí a romaria é mais intensa, né? Inclusive, eu nem gosto muito de ir nessa época em Aparecida, porque muita gente, é difícil, até para quem quer se sintonizar com Deus, é difícil de tanta multidão, né? Mas tem os pagadores de promessas, as romarias que são feitas, e é um momento interessante para as empresas de ônibus também, porque muita empresa faz muita viagem nessa época, ganha um bom dinheiro, a cidade se beneficia bastante, a cidade, toda a região ali da Aparecida. Agora, os romeiros precisam ficar mais atentos aí e se preocupar bastante com a vida também, né? Não dá para, se eu não me engano, já vi noticiários de acidentes e pessoas caminhando ali bem próximo à rodovia e sem sinalização nenhuma, né? Alguma providência precisa ser tomada. O próprio santuário deveria orientar os seus fiéis romeiros para que evitassem trafegar, porque a rodovia não é para isso, né? Não é lugar para fazer caminhada, né? Precisa ter um jeito melhor, mais seguro para as pessoas fazerem as suas romarias. Aí eu chamo a atenção para a direção da Basílica, os padres, para que pudessem fazer esse tipo de orientação. Eu sei que é difícil, porque a igreja vive também dessas romarias. Eu sou católico e trabalho no meio católico até hoje, nos bastidores da igreja católica, podemos dizer assim. Trabalho com padres, com bispos, trabalho na comunicação da igreja. E, sinceramente, é algo que eu nunca tinha parado para pensar nessa seriedade que é caminhar na rodovia nessa época. Eu nunca tinha parado, se não é o Carlos Abelo falar, chamar a nossa atenção, eu nunca tinha parado para pensar dos riscos que se tem para ambos, né? Para os motoristas e para os romeiros também. Eu sei que tem as romarias, mas eu não tinha pensado, né? Não tinha parado para pensar como é arriscado, né? E é algo que eu acho que tem que ser chamado a atenção da Igreja Católica, sim, lá dos diretores da Basílica, para orientar os seus fiéis, porque a orientação é muito importante, eles vão cumprir aí a outros 500, mas a orientação de que não faça esse tipo de peregrinação beirando a rodovia. É, alguma outra maneira tem que ter. Eu ouvi falar, não sei se já existe, mas tem uma trilha, inclusive foi a esposa do governador Geraldo Alckmin que iniciou essa romaria que é feita entre as cidades de uma forma muito mais segura, só que ela é por um circuito cultural, podemos dizer assim. Ela é feita por um caminho que eu acredito que não é nem de asfalto, então não dá nem para fazer de noite. É, primeiro que de noite é mais arriscado ainda, né? Existe um percurso que é feito por outro caminho, que eu não me lembro qual é agora, as cidades que passam fazendo essa romaria. E ela é uma iniciativa, se eu não estou enganado, da mulher do Geraldo Alckmin, governador. A primeira dama lá que teve essa ideia, essa iniciativa de fazer esse percurso aí. Não sei se está concretizado, se ele já está sendo utilizado como deveria, mas é uma oportunidade diferente, mais segura do que você caminhar na rodovia. Agora a igreja precisa nos ajudar aí, orientando os fiéis, né, que fazem essa romaria constantemente, muito bonita por sinal, mas em local apropriado, seguro, porque não adianta nada, né, você pagar a promessa colocando em risco a vida de outras pessoas. E enquanto isso não acontece, cabe ao motorista redobrar a sua atenção, sabendo que é um trecho de romaria e época também, fica mais e mais atento, mais antenado ainda, para poder, né, que não aconteceria nenhuma tragédia. Participa com a gente e deixe seu comentário também. Se você concorda com o meu pensamento aqui, se você não concorda, também manda ver, pode participar. WhatsApp é 16 99182-1468. Tem um funcionário, ex-funcionário de uma empresa de ônibus, que está nos pedindo ajuda aqui. Ele já mandou 2-3 áudios, não consegui colocar no ar ainda, porque estava faltando algumas informações. Eu não sei se ele mandou completo agora. Vamos tentar ouvir já já um motorista que é do DDD 83, final do telefone 8854. Aliás, não sei se ele é motorista, sei que ele trabalha em empresa de ônibus, está afastado e está pedindo ajuda, está precisando de ajuda para uma passagem de ônibus, se não me engano. Vamos tentar descobrir já já. Nós vamos agora com mais WhatsApp. Eu acho que tem uma notícia feliz aqui do nosso amigo JT Arts, que saiu esses dias para conquistar o seu ônibus. Um tribus, hein? Estou vendo a foto que parece um tribus. Foi comprar um ônibus e ele vai transformar esse ônibus em ateliê, né? O JT Arts. E não é que já estou vendo a foto ele com o ônibus aqui? E ele não dirige o ônibus, né? Até onde eu sei, ele não dirige o ônibus. Se tivesse mais perto, poderia fazer até o trabalho para ele, ó. Até dirigir o ônibus do JT Arts aqui. Vamos ouvir o JT Arts para ver se é isso mesmo? Eu estou vendo foto, parece que é. Ele saiu de sua cidade, esteve em Aracaju há poucos dias, foi buscar um veículo. Eu acho que deu certo. Vamos ouvir? Olá, Carlos. Opa. Bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Ônibus, que é JT Arts. Hoje, aqui de Aracaju, finalmente consegui desenrolar a documentação, finalizar a compra do ônibus. E vai aí a foto aí pra galera da rádio, que quiser olhar. Tá aí a foto do ônibus. Valeu? Tô vendo a foto do ônibus. Concretizou. Se você puder, JT Arts. Não é um tribus, porque agora que eu tô vendo que é um toco, né? Não é um carro de três eixos, agora que eu tô vendo. Mas é aquele modelo do Tribus, ex-Itapemirim, provavelmente, não é? A fabricação Tecnibus, não é isso, JT Arte? Pois traz as configurações do veículo aí. Qual é o chassi dele? Deve ser Mercedes-Benz. E ele mandou outro áudio mais à tarde, ainda não foi agora à noite. Não sei se ele tá ouvindo agora. Mas ele mandou um outro áudio aqui contando mais sobre o carro. Vamos ver. Olá, Carlos. Bom dia. Aqui é JT Arts, diretamente de Solano, na Paraíba. Né? Depois de uma luta, Carlos, 4 dias de luta, na realidade, já consegui chegar aqui em Solano com o meu ônibus. E devagarzinho vou fazendo aí as manutenções necessárias para deixar ele em ordem para rodar. Né? E queria deixar aqui meu agradecimento ao amigo Silvio, de Caruaru, motorista, que muito me auxiliou nessa árdua tarefa. E um agradecimento especial, né, ao Moacir, né, um motorista que está no centro aí de amarelo na foto que eu te enviei. Né, cara, 10 anos, o cara muito bacana, muito legal e que compreendeu a situação e me deu todo o apoio, auxílio lá em Aracaju para conseguir adquirir o ônibus. E os dois mecânicos, né, que estão na foto aí que eu te enviei também, os caras são gente fina, Carlos. Na próxima oportunidade eu vou dar os dados lá da oficina dele. Quem tiver com problema, tiver passando em Aracaju, cara, vai lá nos caras, que os caras são quentes, os caras manjam do negócio. Você é motorista de ônibus, está aí dirigindo ônibus, está precisando de um auxílio mecânico, os caras são fera. Na próxima oportunidade eu vou passar lá os dados deles. Mas queria aqui agradecer também a colaboração deles, né, o auxílio na avaliação do carro. Né, e vamos tocar para frente. Mais para frente a gente tem novidades aí nessa reforma para deixar esse busão bem bacana. Um abraço, Carlos, para todos os ouvintes. Que legal, parabéns, JT Arts. Eu fico imaginando a sua felicidade. Estou muito feliz aqui por você. Conseguiu adquirir seu próprio ônibus. É o ônibus Atelier, né? O ônibus que será o atelier dele, ele que é miniaturista. Vai poder rodar por várias cidades aí apresentando o seu trabalho. Os seus trabalhos agora, que a sua loja será dentro do ônibus, né? Não sei se ele paga aluguel atualmente, mas agora vai ser preferível você ficar dentro do ônibus, sair do aluguel e ficar no ônibus, né, com a sua loja. Parabéns, muito legal. É o nosso sonho aqui também, estamos trabalhando para poder conquistar o nosso ônibus aqui também, só que o nosso será estúdio e também a sala de aula para levar a educação de trânsito para as crianças. JT Arts participou com a gente direto de Aracaju, ele que é da Paraíba, é Solânia, né? Solânia, e agora já vai rodar a região de ônibus. Muito obrigado pela sua participação. Manda o seu alô também aqui, como fez o JT Arte, 16 99182-1468. Ô, JT Arte, depois você manda, aliás, compartilha na linha do tempo aqui a foto do ônibus, tá bom? Compartilha a foto do ônibus aqui para a gente ver direitinho, para todos verem, né? Vamos para a Argentina, Eduardo Perruchold. Olá, boa noite, meu amigo Henrique, como está você? Eu vou indo para trabalhar, saindo de Paraná 010 com destino à cidade de Villa Carlos Paz. E aproveito para fazer-te pedido musical. De los auténticos decadentes, es el nombre de los artistas, y el tema se llama Los Piratas, Somos los Piratas. Está dedicada para todos los motoristas, amigos, que trabajamos. Un fuerte abrazo. Chau, chau, Eduardo. Valeu, Eduardo. Olha só, até que enfim, que legal ouvir uma música típica lá da região, né? Autênticos Decadentes, é assim que fala? Autênticos Decadentes. Já vamos ouvir a música do Eduardo Perruchold. Para todo o pessoal da Argentina ouvindo a gente, o pessoal do Uruguai, do Paraguai também, música em castelhano, muito legal, gostei do pedido. Pode mandar sempre pedidos assim, além de notícia da região aí, viu, Eduardo Perruchold? Toda vez que tiver informação, notícia da Argentina, ligada ao transporte, manda para a gente aqui. Vai ser bem legal, os nossos amigos ficarem mais bem informados do que acontecem aí na região, por onde você estiver passando aí, através da Zenit Transportes. 16 99182 1468, você manda aquele recado, seu alô, para quem você quiser, até pedidos musicais. Já tem pedido musical argentino aqui, atendendo o pedido, hein? E também a nossa programação, que tem informações diversas de tudo que está acontecendo no nosso Brasil. As informações nacionais e internacionais também são sempre presentes aqui. Nós vamos agora com as informações, ainda sobre política, falando da maioria dos eleitos no primeiro turno, que é do sexo masculino, né? É muito mais homem, não é? Nas eleições, muito, muito mais. Vamos ouvir as informações. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgou o perfil dos eleitos no primeiro turno deste ano. A maioria é do sexo masculino, de cor branca, do PMDB, e colocou como ocupação o próprio cargo de prefeito ou vereador que já ocupavam. As mulheres continuam subrepresentadas na política. Elas são mais de 51% da população brasileira, mas representam apenas 11% dos prefeitos eleitos e 13% dos vereadores eleitos neste primeiro turno, porcentagem semelhante à eleição de 2012. E pela primeira vez, o TSE fez neste ano um recorte da cor e raça dos políticos eleitos. 70% dos prefeitos que venceram no primeiro turno se declararam brancos, 27% pardos e 1,69% se declararam pretos. Já os brasileiros e brasileiras que se declaram como pardo e preto no IBGE em 2014 chega a mais de 53%. Já os brancos são 45% da população e os indígenas elegeram 6 prefeitos em todo o Brasil. Já a divisão dos eleitos por partido, divulgada pelo TSE, ficou assim. PMDB continua em primeiro em número de prefeitos, com 1.028 eleitos, seguido pelo PSDB, com 793 eleitos, e depois vem o PSD e PP em quarto. O Democratas está em oitavo colocado, com 265 prefeitos eleitos, e o PT em décimo, com 255 eleitos no primeiro turno. Entre as profissões dos candidatos eleitos, a maioria já se define no cadastro como prefeito ou vereador, mostrando serem políticos profissionais. A segunda profissão que mais aparece no caso dos prefeitos é a de empresário. E a segunda ocupação que mais aparece no caso dos vereadores é a de agricultor. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Obrigado, Lucas. Você, motorista, se mantém muito bem informado aqui também enquanto viaja, com as informações, as notícias do Brasil e do mundo. E com música também. Sexta-feira tem que ser bem musical, não é? Agora nós vamos estrear aqui com música argentina, né? Los Auténticos Decadentes, Los Piratas. Sugestão dele, Eduardo Perruchold, para todos os companheiros. Empiezan a aparecer amigos e o cabaré ambulante empieza a girar. Y la disco empieza a sonar así. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero. ¡Ay! viaje de negocios, reuniones del trabajo, problemas con el auto, la luz que del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. Ya tenemos vacaciones y feriados, gremio del pirata es muy sacrificado. Horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Se você é motorista e gostaria de participar da nossa programação, contando um caos ou até mesmo contando um pouco sobre uma sugestão, por exemplo, né, que você gostaria que a fabricante de ônibus ouvisse você. Quem está no dia a dia da ferramenta, com a ferramenta de trabalho, sabe exatamente os problemas onde precisaria ser melhor, não é? Nós criamos uma página aqui chamada Fala Motorista, e é o espaço nosso aqui também através do WhatsApp. Depois que eu ouvia muito dos motoristas em conversa com motorista rodoviário, quem trabalha no fretamento, no executivo, quem trabalha no urbano, algumas reclamações do tipo assim: os caras fazem o ônibus e não pergunta pra gente se o espaço tá bom, se a posição exatamente dos pedais ali está tudo certo, se o acesso ao painel tá legal. Você já foi perguntado por alguma empresa antes deles fabricarem um ônibus, ou antes de comprar o ônibus, né, que eu acho que é mais grave ainda? Quem vai comprar o ônibus não pergunta para o seu profissional quem vai dirigir. O empresário vai comprar o ônibus, aí o vendedor apareceu na porta dele, aí ele pensa nos preços e não pergunta se o carro atende naquela linha, para atender aquela linha, realmente funciona, se vale mesmo adquirir aquele veículo. Eu acho muito importante essa comunicação do empresário com o motorista de sua confiança, para saber exatamente se aquele carro é um carro bom para a linha que ele vai fazer. E pensando nisso, nós criamos o Fala Motorista, que além de ter um espaço online aqui no nosso site, é só digitar www.radioonibus.com ou .com.br, tanto faz. Você vai encontrar a opção no menu Fala Motorista. Ali você pode descrever uma situação, descrever e é importante colocar o ano do veículo, o modelo, tudo certinho. Tem alguns que mandaram aqui que não colocaram o modelo completo. Então, fica vago, né? Você está trabalhando com o carro todo dia, você conhece. É importante colocar direitinho todas as configurações que você encontrar no veículo, ou souber, colocar de que carro você está falando. Aí você descreve uma situação, falta de visibilidade, que mais? É problema na embreagem, coisas de fábrica, tá? Não estou falando coisas de manutenção, que aí você tem que ver com a garagem da sua empresa. De fábrica, o que veio de fábrica que você identificou que tem alguma coisa errada? Falta de visão, falta de visibilidade, conforto, espaço para o motorista. É uma grande reclamação em uma determinada linha de ônibus, a Marco Polo, né, o G7, o pessoal fala que tem menos espaço do que o G6. É isso mesmo? Eu fiz uma matéria lá na Transpúblico, no lançamento do Invictus da Comil. E dentro do carro, lá filmando e conversando com os motoristas, todos disseram que realmente aquele veículo da Comil Invictus, ele tem muito mais espaço para o motorista do que o G7, a linha nova da Marco Polo. É isso mesmo? Você concorda? Essa é um dos diferenciais que a Comil está dizendo na hora de vender o seu veículo, né? Na hora de vender o Invictus, é assim que ela está apresentando também. Quando eu acompanhei a entrega de um ônibus da Scania, o primeiro Scania de 14 metros pela carroceria Comil Invictus, eu fiz a entrega no interior de São Paulo, acompanhei essa entrega e presenciei o nosso amigo João relatando isso, até nos contou também para a câmera, dizendo que uma das destaques desse veículo é o espaçamento ali do motorista também. Interessante. Essas coisas que eu quero que você, motorista, fale para a gente poder levar para as fabricantes. É o espaço, é o do Fala Motorista, que você está tendo a oportunidade de relatar uma situação, um problema que só você, quem dirige o ônibus, é que sabe. Se você está constantemente com o veículo, sabe de algum problema de fábrica, manda para a gente. Algo que não foi pensado pelos engenheiros, talvez, pelo design. O que seria melhor, na sua opinião? Você pode fazer isso descrevendo essa situação no site. Ah, mas eu não sou bom para falar. Aliás, para escrever, eu sou bom para falar. Manda o WhatsApp. No áudio aqui você pode mandar. Importante que você passe as configurações do carro, do veículo, do ônibus, né? Para poder a gente poder encaminhar a fabricante. Tenho certeza que cada fabricante vai poder ouvir com carinho as suas considerações. Participe, é o Fala Motorista da Rádio Ônibus. 16 99 82 14 68. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Quem continua com a gente aqui falando disso também é o Hélio da revista Embus, o Hélio Busólogo. Alô, Hélio, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VVR e nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Embus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. Vamos ouvir agora, antes do Paulo, o Paulo da Thermo King falar aí sobre a Rádio Ônibus, vamos ouvir o Jean, é Jean, né, o nome dele? O Jean Ricardo, né? É isso, Jean Ricardo? Ou é o outro Jean? Tem vários Jeans aqui ouvindo a rádio, agora não sei se é o Jean Ricardo. É o Jean que me pediu esses dias para poder contar um pouco a sua história, o seu momento aí de dificuldade, tá precisando de uma ajuda. Jean Carlos, é o Jean Carlos da Costa Cabral. Jean Carlos, vamos ouvir o seu áudio que você mandou esses dias, contando um pouquinho uma situação que você está vivendo e pedindo ajuda dos amigos. Vamos ouvir. Olá, boa tarde. Aqui que fala Jean Carlos da Costa Cabral. Sou morador de João Pessoa, Paraíba. Sou portador de deficiência física. Minha deficiência agravou e de entrar no INSS foi negado. E também a empresa não me pagou, só me pagou R$11. Então, eu peço a ajuda de todos os brasileiros, todos que são ouvintes dessa rádio, para que possam me ajudar. Tenho uma filha de 10 anos, minha esposa de 52 anos, e eu que não posso trabalhar. Me ajude, por favor. Eu estou precisando chegar até Rodrigo Faro e não estou conseguindo. Por que eu quero chegar até Rodrigo Faro? Eu quero entregar a ele esse laudo que eu tenho aqui na mão dele, para que ele veja a minha situação, para ele me ajudar e eu adquirir uma máquina de estampar camisa. Então, quem puder me ajudar, o telefone é 031-83-988-12-8854. Repetindo, 03183 88 12 8854. O Jean Carlos, que participou com a gente aí, está pedindo ajuda. Eu não sei qual foi a função dele na empresa que ele trabalhou. Eu entendi, e pela foto que ele se apresenta, parece uma empresa de ônibus. É isso, Jean? Depois conta melhor aí se é uma empresa de ônibus. Quem puder, entre em contato com o Jean. O Felipe Barbosa Prado, de Ibirapuã, na Bahia. O rapaz é antenado, sabe muito, né? Agora há pouco eu comentei sobre um trajeto religioso que é uma alternativa mais segura para os romeiros, ao invés de fazer a romaria beirando a Dutra ali. É uma alternativa bem interessante, que, se eu não me engano, foi iniciativa da primeira-dama do estado, a esposa do senhor Geraldo Alckmin. Ela que teve essa iniciativa, se eu não estou enganado, é isso, até onde eu sei da história, conversando com alguns amigos jornalistas. E o trajeto religioso começa na cidade de Guararema. Quem está contando é o Felipe. Eu mal falei e ele já está passando a informação aqui. Bem legal, hein? O trajeto religioso começa na cidade de Guararema. São quase 200 quilômetros, passando por Mogi, Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida. Interessante o roteiro, hein? 200 quilômetros. Ô Felipe, já que você está sempre ligado, antenado, consegue saber se é trecho de terra tudo isso? Eu sei que é uma alternativa diferente e mais segura. Inclusive, até onde eu sei, esse trajeto foi conquistado com esse pensamento de tirar o romeiro na beira da rodovia, né? Tirá-lo. Já a partir de Guararema já é bem interessante ali. É, a partir de Guararema já é um trecho interessante para tirar o romeiro ali do lado da rodovia ali, não é? Então é um trajeto religioso alternativo. Eu não sei, tem um nome certo esse trajeto que eu não me lembro agora. Quem souber e quem puder compartilhar, seria interessante a gente saber. Eu não sei se todos os romeiros sabem disso. Quem vai pagar a promessa? O pessoal às vezes põe, né, tem uma promessa no coração e na cabeça, sai para cumpri-la e nem sempre faz um roteirinho, um trajeto, né, bem pensado, elaborado. Não sei se são todos assim, mas imagino que tem gente que põe na cabeça e no coração o agradecimento a Deus, a Nossa Senhora Aparecida também, e aí sai fazendo sem ver essas questões de segurança e tudo mais, né? Acho importante verificar isso, e esse trajeto, que é um trajeto alternativo. Eu não sei se ele é feito à noite também, mas durante o dia eu sei que tem muita gente que faz a cavalo, não é? Eu acho que nem pode ir de carro, hein? É um trajeto para ir a pé mesmo. Eu só não sei como que é esse caminho, né? Se é um caminho de pedregulho, se é de asfalto, isso eu não sei. Queria mais informações aí. Mas é interessante, é uma alternativa interessante aí para os romeiros que estão se dirigindo à Aparecida. E quem está na rodagem, como lembrou muito bem o Carlos Abilo agora há pouco, diminuir a velocidade, ficar mais atento, que tudo pode acontecer. Tem muita gente perto aí de você na pista, então quanto menor a velocidade, mais chance você tem de fazer qualquer frenagem ou qualquer manobra de última hora aí. Então a velocidade é importante reduzi-la. Não é porque está dizendo que você pode andar ali a 70, né? Ou 80, ou a 60, que você vai ficar o tempo todo assim. De repente é preferível ficar até menos em determinado trecho, onde tem muita gente aí perto da pista. 16991821468, você pode participar com a gente, comentando os assuntos. E não precisa concordar comigo não, hein? Se você tem outras ideias, outras opiniões sobre os assuntos aqui, pode mandar ver também, ó. 16991821468. Hoje é sexta-feira, e sexta-feira é um momento de balada, não é? Tem lugar que tem rodeio. Alô, interior paulista! Tem rodeio na Grande São Paulo, sexta-feira começa os rodeios, não é? É dia de show, os artistas geralmente saem sexta, sábado e domingo fazer os shows, viajam por aí, não é? E é o momento que o pessoal sai de boa, sai são e volta cambaleando. E pior, dirigindo, né? Aí é pior a situação. Porque essa questão de beber e dirigir parece que é só para os outros que serve, né? Beber e não dirigir. Aí o camarada acha que pode voltar com o seu veículo de qualquer lugar, qualquer balada, qualquer rodeio, dirigindo, porque com ele nunca aconteceu nada. Mesmo porque é logo ali, né? É logo ali. Eu moro aqui perto da região, é um carro rapidinho. Eu tô tonto, mas não tem problema, eu sei o que eu tô fazendo. É assim que fala, não é? Até um dia acontecer. E pior quando não acontece, né? Com ele, acontece com outras famílias que não tem nada a ver, né? E aí, por muitas vezes, em crianças envolvidas em acidentes por essas irresponsabilidades, gente que não merece ter as suas habilitações, né? Nem carrinho de rolemã devia pilotar. E é interessante também para os músicos lembrarem os seus fãs dessas voltas para casa. O problema está na volta, nem sempre é na ida, né? Acabou o show, o camarada volta para casa, volta tonto. Quem fala desse assunto é o Rodolfo Risotto. Estradeiros da música podem salvar seus fãs. Ouça esse recado, preste atenção que é interessante. E agora o comentário de Rodolfo Risotto do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Estradeiros da música podem ajudar a salvar vidas. Centenas de milhares de brasileiros se deslocam pelas estradas todas as semanas para acompanhar os shows dos seus artistas favoritos. Em particular, os da música sertaneja, que se apresentam em todos os rincões do país. No interior, a estrada é a principal avenida da cidade e a cidade vizinha é praticamente um bairro para muita gente. Deslocamentos de 200 quilômetros podem ser considerados um logo ali para quem vive nessas regiões. Munidos do entusiasmo e excitação com o show, muita gente pega a estrada com seus amigos e familiares e na ida normalmente é só festa e alegria. A expectativa do evento, as novas amizades, a euforia que domina os fãs. E na chegada começam os primeiros sinais dos problemas. O estímulo ao consumo de bebidas alcoólicas vai criando um cenário preocupante. Gente alegre, mas sem medida e controle. Começam os abusos e vários bebem mais do que devem. Depois de muitas horas de espera, o show começa e o consumo aumenta. A embriaguez começa a fazer efeito, quando não vem acompanhada de drogas. E o tempo vai passando, o show termina e é hora de voltar para casa. Da tropa que veio, boa parte não poderia assumir o volante, mas vai dirigir mesmo ciente disso. Muitas vezes quem assume a direção é o menos alcoolizado. Como conhece a região e as estradas, acreditam que nada vai acontecer. A falta de fiscalização tão comum nas nossas rodovias é parceira da imprudência. A certeza de impunidade estimula o motorista a assumir o risco. No trajeto de volta, além do álcool, bate também o efeito do cansaço. A adrenalina diminui sensivelmente, o sono começa a tomar conta. A mistura do cansaço com a bebida torna cada quilômetro uma agonia. Os demais companheiros de viagem muitas vezes pegam no sono, deixando o motorista sozinho na sua missão. As curvas da estrada vão se tornando mais perigosas e difíceis, a vista fica turva e cansada. A maioria consegue chegar ao seu destino apesar de toda essa tensão, mas muitos ficam pelo caminho quando num momento de descontrole o motorista invade a pista contrária e colide com outro carro, quando não é uma carreta onde um caminhoneiro segue seu rumo transportando o Brasil, mas é colhido pelo destino e participa da morte de jovens que jamais deixarão sua memória. As vítimas saem do show para entrar nas estatísticas do DPVAT, das indenizações por morte e invalidez. E ao fim do espetáculo, o artista recebe os aplausos, segue seu rumo para outra cidade, onde mais fãs o esperam. Alguns deles também não chegam ao seu destino, como tantos talentos que perdemos no asfalto. Perdem a vida nas estradas, são vítimas da jornada pesada das turnês, da busca pelo sucesso. Mas a maioria vai seguir seu rumo e, de certa forma, esquecer dos fãs que ficaram para trás, que viajaram para apreciar o seu talento, para dar o seu aplauso, mas que nunca mais poderão ouvir a sua música porque morreram no acidente. Na nossa avaliação, esses astros da música podem contribuir de forma decisiva para reduzir os acidentes dos seus próprios fãs, caso ao longo da apresentação estimulem a direção responsável na volta para casa. Um alerta do artista na hora da partida, além de simpático e humano, sensibiliza muito mais o público, os fãs, que qualquer campanha educativa. Quem sabe em breve todos os artistas vão deixar ao final do espetáculo sua mensagem de agradecimento ao seu público e também demonstrar claramente sua vontade de tocar novamente para todos eles. Para isso, é preciso que ele chegue em casa com segurança. Nenhum cantor ou cantora desafina quando pede para seu público dirigir com responsabilidade e não permitir que alguém sob efeito de álcool ou drogas dirija. A preservação da vida é sempre um sucesso. É, Rodolfo Risotto, direto ao assunto aqui no nosso programa. participando com seus comentários importantíssimos. Ainda mais sexta-feira. Alô, artista de todo o Brasil. É esse recado, essa mensagem é muito importante. Vamos com ela, Mariana Fagundes. Está na rodagem, junto com o Maranhão, fazendo show em vários lugares do Brasil. Está até na televisão. É, Mariana Fagundes. Ela diz que tá ficando louca. É a música de trabalho no clipe oficial direto do YouTube, aqui na Rádio Ônibus. Boa noite, boa viagem, 9:07 agora. Pensei em você sofri, pensei em tudo que me fez e fui pra um bar, bebi até cair. Vem! Se é pra morrer que eu morra de cachaça, se é pra sofrer que eu sofra de ressaca e não de amores por você. Se para de fazer pirraça, cê vem me provocando e eu morrendo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca, mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste, é demais pra mim. Eu tô ficando louca. Mariana Fagundes na Rádio Ônibus, ela que viaja ao Brasil aí, junto com o motorista Maranhão. Alô para ele, motorista de um ônibus totalmente adesivado com a foto dela. Participe com a gente, manda seu alô em 16991821468. Já tem alô aqui das Minas Gerais, é ele. Boa noite, Rita Estrada. Boa noite, São Gotardo. Tudo na paz, hein, Mingão? Na paz, sim. Hoje vou dar um abraço pro Félix Júnior, um abraço pro nosso amigo Eduardo Peruchute, um abraço para Eliane, um abraço pro Lula Buzo, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Ondas. Vai passar uma música, vou mandar no YouTube agora. Mandou no YouTube, né? Mandou aqui a música do YouTube. CD de Renan e... como que é? Renan e Ray, é isso? Lágrimas de Dor. Não conheço a dupla, não. Eu conheço mais as duplas antigas, né? Tinha um Carreiro Pardinho, Goiânia e Paranaense e outros tantos que a gente toca lá no JP. Que domingo tem, né? Tá chegando no domingo. Ó, domingo tem programação especial aqui. E agora tem Renan e Ray, ou Ray, como é que fala isso? Ray? Lágrimas de Dor, boa viagem pra você, 9:11 ao vivo nessa sexta-feira, participa, manda seu alô também, seu recado, já tem participações especiais aqui do Mundo do Ônibus, você pode participar contando um caos também e compartilhando suas experiências como motorista ou passageiro. Como chorar expressar o amor sem fim. Quem já amou deve saber o que dói em mim. Você saiu de mim assim feito magia, dizendo que voltava e nunca retornava. É bonito, hein? Gostei das vozes dos meninos aí, hein? Renan e Rei, o Renan e Rai, não sei como é que fala isso aí. Muito bom, Lágrimas de Amor, Lágrimas de Dor, Lágrimas de Dor é a música com sugestão lá do nosso amigo Vanler. Não conhecia não, hein? 16 99 82 14 68. Esses dias, o Adriano Rosendo, foi terça-feira, né? Terça-feira, ele mandou, se não me engano foi terça-feira, mandou um comentário aqui, ele e o pai dele em casa, comentando sobre motorista, a importância, né, da profissão. E eles fizeram a seguinte observação, inclusive até um pedido aqui. Eu peço a você também para nos ajudar aí, para colhermos mais informação para saber se isso, né, se é isso mesmo. Vamos ouvir? Vamos colocar aqui que você vai entender o que eu estou falando com Adriano Rosendo. Tomara que esteja aqui a gravação ainda. Boa tarde, Henrique. Ó, dúvida não tem não, mas ontem eu, meu pai, nego velho, nego velho é um jeito carinhoso de falar com ele, né? Nego velho tava, né, tava conversando sobre respeito ao motorista, né? Aí ele falou um negócio que é verdade mesmo, eu não tinha reparado isso aí. Ele falou assim pra mim, ó, se o governo respeitasse tanto o motorista, você ia ver o nome de uma rodovia com o nome do motorista de ônibus ou motorista de caminhão, mas a gente não viu isso até hoje, é porque eles não estão nem aí com o motorista. Então eu falei, caramba, é verdade mesmo. Eu nunca vi uma placa de rodovia, uma placa de uma rua da cidade com o nome do motorista aí. Você vê de tudo quanto é tipo de coisa. Até coloca nome de fruta, mas de um profissional que leva um monte de gente aí, ó. A carga mais preciosa que tem. Não tem nenhuma rua com o nome dele, nem uma rodovia. Será que alguém aí, uns amigos, conhece alguma cidade, alguma rodovia com nome de motorista? É, tá aí lançada a pergunta, Adriano Rosendo, mais uma vez, brilhantemente, nos seus comentários aí, nas suas, não é uma dúvida, né, mas é uma reflexão, será que tem? Eu fiquei curioso também, confesso que eu não sei. E se tiver, aí tem o nome do camarada barra caminhoneiro, como é que fica? É? Tem o nome dele e aí tem uma barra dizendo a profissão dele? Como é que fica, hein? Interessante. Porque tem nome, né, de rua para homenagear muita gente aí, principalmente família de vereador, não é? Por que não ter o nome de algum motorista que se destacou aí em algum momento, né, da vida e da história, não é? Interessante. Talvez até tenha, de repente até tenha gente que não sabe. Né? Eu queria saber, assim como o Adriano também quer saber, eu quero saber também. Participa com a gente se você descobrir, ou tem conhecimento, manda pra gente aqui. Você mesmo pode falar. 16 99182-1468. Nome de rua homenageando motorista. Tem? Quem será que pode contar isso para nós, hein? 16 99182-1468, mais WhatsApp. Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem tá falando é o Ademilson, aqui das Minas Gerais. Ô, Ademilson. Gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio. Desejar um ótimo final de semana a todos. Um abraço, meus amigos. Que legal. Olha o Vanle, hein? Olha, o Vanle é sensacional, hein? Muita gente divulga. E toda vez que o Vanle divulga, sempre aparece alguém e realmente é ouvinte da rádio. Ademilson participando conosco também de São Gotardo. Deve ser vizinho do Vanle, deve ser pertinho, né? Aí deve ser tudo logo ali, não é? Coisa de mineiro, deve ser tudo logo ali. Então deve ser vizinho do Vanle. Obrigado pela participação, Ademilson. Você é motorista, Ademilson? Se não é, gosta de ônibus, depois conta pra gente aí, manda outro áudio aí contando se você é motorista. Se é, conta que tipo de veículo você trabalha. Se não é, conta se gosta de ônibus. Seja bem-vindo aqui em nossa programação. Que tem família de motorista, amigo de motorista, tem passageiro ouvindo, tem busólogo, busófilo e quem trabalha no setor também, não é? A rádio é para todos. É uma oportunidade bem interessante aí de você unir as famílias que estão sempre tendo os seus profissionais viajando aí, o irmão, o pai, a mãe, né? Tem as mulheres que dirigem também. É bem legal ter a família ouvindo, né? E tem a esposa que fica em casa esperando o marido chegar enquanto ele está na rodagem aí, por muitas vezes ouvindo a Rádio Ônibus. Vamos de música? Tem Martinho da Vila. Inclusive está lançando um novo CD por aí, não tem? Tem um lançamento de um novo CD aí. Mas essa aqui não é música nova. Está no YouTube. Pra que dinheiro? Não mais na sexta-feira. Quem não quer, né? Dinheiro pro final de semana, hein? Pra que dinheiro? Vamos lá? Aumenta o volume. É o Cavaquinho e o Pandeiro na Rádio Ônibus nessa noite também, 9h19. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá pó em casa de batuqueiro, só quem fala alto. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá pó em casa de batuqueiro, só quem fala alto é pior. Aquela mina não quis me dar bola, eu tinha tanta grana pra lhe dar. Aquela mina não quis me dar bola, eu tinha tanta grana pra lhe dar. Chegou um cara com uma viola e ela logo começou a bolar. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola em casa de batuqueiro, só que fala até dó. Eu era um cara muito solitário, não tinha mina pra me namorar. Eu era um cara muito solitário, não tinha mina pra me namorar. Depois que eu comprei uma viola, arranjo nega de qualquer lugar. Mas dinheiro, se ela não me dá bola em casa de batuqueiro, só que fala até tal. Esse foi um sucesso na voz do Jair Rodrigues e por causa de bomba também. Eu gravei o meu disco e ainda tive o sonho de ter uma estrela gravando as minhas músicas. Foi legal demais, né? É sorte pura. Quem não dá sorte é azarado. Agora teve uma outra música que essa foi que aconteceu mesmo no Brasil inteiro. Felicidade. Passei no vestibular, mas a faculdade é papo. Particular, ela é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. furei nos porcos, andei de trem atrasado, do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas em casa meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Mas felizmente eu consegui me formar, mas da minha formatura nem cheguei a participar. Falta o dinheiro pra beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. O meu papel, meu canudo de papel. O meu papel, meu canudo de papel. E depois de tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado, mas quem quiser ser como eu vai ter que penar um bocado. E um bom bocado vai penar. Muito bom, né? Muito bom ouvir aqui o pandeiro e o cavaco nessa sexta-feira com o Martinho da Vila. Pra que dinheiro? Se você quer ver uma música especial, manda pra gente aqui a sua sugestão também. Atenção que tá valendo presente para o mês das crianças. O sorteio não será no dia das crianças, porque não dá tempo, né? Até para dar mais chance de muita gente participar. E nós temos que fazer aqui o oferecimento da Roma Brinquedos, que é a nossa parceira, que está oferecendo, gente, olha só, dessa vez tem presente para os meninos e para as meninas, né? Veja no vídeo que está bem legal, está valendo uma linda boneca Roma Brinquedos. Aliás, os presentes da Roma, os brinquedos Roma são sensacionais. É muita diversão para todas as idades, durabilidade e resistência nos brinquedos. Mas é importante você conferir a faixa etária antes de adquirir o produto da Roma Brinquedos. O brinquedo, para o seu filho ou para a sua filha, precisa estar de acordo aí com a idade deles, né? Então é importante, antes de comprar o brinquedo, verifique no rótulo a faixa etária. Mas você pode ganhar presente na Rádio Ônibus. Pode ganhar um lindo ônibus do Roma Bus, que é um modelo que lembra o Irizar, coisa mais linda, trucado, gente, ó, rodas e faróis metalizados, plástico resistente, pode deixar cair no chão, criança pode, o meu sobrinho hoje mesmo, eu vi, deixou cair no chão e tá inteiro o ônibus, né, tá bem legal. E a boneca é uma boneca fofa demais, você dá de mamar pra ela, ela faz até xixi, tem que tomar cuidado. É bem legal, é diversão para todas as crianças. E quem não gosta de brincar, né? Criança tem que brincar, né? Criança não tem que ficar no semáforo nem trabalhando por aí, não. Tem que brincar e estudar. E mesmo as crianças, tem criança de todas as idades querendo ganhar os nossos presentes. É, pode ser para ele ou para ela. Você escolhe. O que tem que fazer para participar? É sorteio. Eu não tenho como presentear todo mundo que me pede. Olha, eu recebo mensagem no celular. Tem gente que liga no meu telefone. É, direto aqui, particular. Tem gente que manda e-mail, que manda recado. Não tem como. Se eu tiver que agradar todo mundo, né? Infelizmente não tem jeito. Eu gostaria de presentear todos. Faremos vários sorteios, tá? Vários sorteios. Então você terá várias chances. Mas tem algumas etapas importantes para você cumpri-las para poder participar do sorteio. Não é moleza. Dessa vez não tem moleza. É coisa mais séria ainda, hein? Mas é fácil, é fácil. Não é mole, mas é fácil. Atenção, primeira etapa: se inscrever no nosso canal do YouTube. Procure Rádio Ônibus, você encontrará rapidinho a logomarca que foi feita pelo Adriano Rosendo, a logomarca da Rádio Ônibus, todo mundo já conhece. Depois assista os vídeos se você quiser, tá bem legal os vídeos lá, e se inscreva no canal. Feito isso, você vai receber as nossas comunicações e vai fazer parte de todos os sorteios nossos. Primeira etapa é essa. Segunda etapa: instale o aplicativo Rádio Ônibus, sistema Android no Google Play, de graça, fácil, aplicativo super hiper leve, não vai tomar espaço do seu aparelho móvel, é moleza também instalar. Ah, mas o meu aparelho não é Android, o que eu faço? Nós temos uma outra opção, que é o aplicativo internacional chamado TuneIn, O TuneIn você instala de graça. Depois instalado, procure Rádio Ônibus, encontra facinho e pronto. Clique em seguir e vai cumprir a segunda etapa. Terceira etapa importante: divulgar esse sorteio. Divulgar esta, todos os materiais que a gente está colocando aí, o Félix está ajudando bastante também, imensamente, relacionada a esse sorteio. Compartilhe, marque seus amigos, convidando eles a participarem também, tá bom? Tem que fazer essas etapas para participar do sorteio do mês das crianças. Final do mês é o sorteio, para dar tempo para todo mundo participar e eu poder falar aqui da Roma Brinquedos. É mais uma parceira com a gente. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. 16 99 82 14 68 é o telefone para você mandar o seu alô. Já tem alô chegando aqui. Vamos lá para longe da gente aqui, hein? Motorista da Itapemirim, ligado com a gente. Alô! Boa noite, Henrique. Bom dia a todos. Aqui é Silvio José de Caruaru. Pernambuco também está escutando a Rádio Ônibus. Alô, Pernambuco. Alô, Caruaru. Olha só, hein? O Silvio José, com a família, né, Silvio José? E você não está sozinho quando está em casa, né? Não sei se você está em casa, né? Esse horário. Tudo está em casa, está ouvindo com a família, a esposa, a Andréia, né? E os filhos, que eu não lembro o nome dos filhos aí, né? É demais para minha cabeça lembrar de todo mundo, todos os nomes. Mas eu lembrei o nome da esposa, que é Andréia, e os filhos. Diego, acho que tem Diego, né? Diego, Diane e Diego. Eu sei que tem um Diane e Diego. Depois manda para a gente aí, falando dos filhos também, né? Em Pernambuco, ligados na Rádio Ônibus. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Alô, Jurandir, Jurandir motorista da Ipojuca Tour, a mais conhecida Ipojuca, não é? Mais fácil. E ele mandou uma foto agora há pouco, dizendo: olha o trânsito que eu enfrentei na Avenida dos Bandeirantes. É dureza, né? Dureza. E não tem faixa para ônibus de fretamento, né? Nessas avenidas tem, ô Jurandir? São Paulo? Não tem, né? Deveria. Deveria. Como é que está essa situação aí do ônibus poder percorrer as faixas da direita, é claro? A faixa exclusiva para ônibus. Está tudo ok? Sem multa agora? Continua valendo? Se puder, responda aí, Jurandir. O que mais cansa o motorista do fretado, fretamento, né? Quem anda em São Paulo, nas avenidas e ruas de São Paulo, o pior de tudo é pegar o trânsito desse, não é? O Jurandir está querendo ouvir Henrique e Juliano, às vezes. Daqui a pouco eu toco então a música, às vezes, atendendo ao pedido do motorista e imitador de José Luiz da Atena, o Jurandir. Pois, se puder, Jurandir, manda o áudio aí contando como que é na Avenida dos Bandeirantes. Não tem, né? Não tem faixa de ônibus ali. Deveria ter faixa do fretado também, fretamento, né? Alô, Dória! Será que o Dória já usou fretado alguma vez? Já sim. De helicóptero, né? Seu próprio helicóptero. Ele andou bastante de ônibus na campanha, né? Agora, infelizmente, não andará mais. Mas deveria, né? Deveria ser assim, der uma continuidade, né? Durante a eleição anda de ônibus, né? Visita os bairros. Vai mandar assessor agora? Acho que nem assessor anda de ônibus, né? Os seus assessores e colaboradores, não. Mas deveria, né, senhor Dória? Eu sei que o senhor é empresário, é complicado, mas agora é prefeito. Como é que faz? Né? Empresário e prefeito. E como prefeito mereceria dar uns perdidos, como dizem por aí, de vez em quando fazer umas surpresas em algumas linhas de ônibus para ver como é que tá. Andar ali, né? Andar na periferia também. Como foi feito nas eleições, não é? Seria bem interessante se continuasse. O nosso amigo lá das Minas Gerais está dizendo assim, ó: eu sou o busólogo, o Ademilson, lá de São Gotardo, Minas Gerais. Mandou alô agora há pouco. Solta o alô dele de novo, que tem gente chegando na rádio hoje e não ouviu, né? Tem ouvinte novo acompanhando e não ouviu a voz dele. Solta o Ademilson, que está em São Gotardo. Boa noite, Henrique. Boa noite, ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem tá falando é o Ademilson, aqui das Minas Gerais, São Gotardo. Gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio. Desejar um ótimo final de semana a todos. Um abraço, meus amigos. É, o Ademilson. Aí eu perguntei se ele era motorista, o que, que ele era. Ele é busólogo e também motorista. Trabalha em fazenda e dirige caminhão de carga. Olha que legal, hein? É mais um que está na fazenda e ouve a Rádio Ônibus. É, agora não está nessa hora, mas trabalha na fazenda. Outro que está na fazenda sempre, e ele não dirige caminhão, mas ele dirige trator, colheitadeira. Não é colheitadeira. Ele planta, né? E quando planta, o que, que é o Claudino Jesus? Plantador? Mas quando está com a máquina, como é que fala, hein? O Claudinho, ajuda a gente aí. É plantador? Tem o nosso amigo lá de Ourinhos, né? O Luiz. Ele planta, né? Ele não vai colhendo, não. Né? Ele usa um trator e é bem legal. O trator dele é chique no último, né? Tem uma cabine fechadinha, tem um tablet assim no ar, parece um tablet, onde vai mostrando o que, que ele tem que plantar. É isso, né, Luiz? O terreno que ele tem que percorrer, ele vai plantando a cana com esse trator. Eu sempre achei que era manual. Que nada, né? Tudo na tecnologia hoje. Lá em Ourinhos. E de lá, ele vai ouvindo a Rádio Ônibus. É bem legal o que faz o Luiz, né? Obrigado, viu, Luiz, pela audiência também. Assim como o nosso amigo agora, o Edmilson, de São Gotardo. Trabalha na fazenda, mas com um caminhão. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Na Rádio Ônibus tem espaço também para eles, os caminhoneiros, as caminhoneiras. O mundo do caminhão está sempre presente aqui, através do Minuto do Caminhão, que tem mais um assunto bem legal aqui para a gente aprender, hein? Fique atento, serve para todos os profissionais aí, do ônibus, do caminhão, né? É o Minuto Técnico, não é? Vamos ouvir? Na Rádio Ônibus tem Minuto do Caminhão. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. E o minuto de hoje é o Minuto Técnico, vai falar sobre a inspeção diária. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Na aviação, antes de cada voo, são feitos dois procedimentos muito importantes: a inspeção externa do avião e o checklist na cabine. Graças a esses cuidados, muitos acidentes são evitados e os defeitos são sempre corrigidos no início. Para Gilson Barbosa, gerente de serviços da concessionária Divena, a inspeção diária também pode fazer a diferença no transporte rodoviário. O ideal é o caminhoneiro autônomo ou gestor da frota transformar esse cuidado numa rotina. Verificações importantes, como conferir a calibragem dos pneus, o nível do óleo e do líquido de arrefecimento, devem ser feitas a frio. Checar diariamente esses itens tem outra vantagem. Se for preciso completá-lo sempre, é sinal que existe algum problema. Outro cuidado diário é drenar o filtro separador de água. Quando o copo está cheio, a água passa direto e danifica todo o sistema de injeção. Também é bom dar uma olhada ao redor do caminhão, conferir se nada se soltou ou foi danificado na última viagem. Após ligar o motor, espere alguns minutos antes de sair. Veja se não aparecem vazamentos de óleo, fluido, água ou ar. Por último, teste as luzes e os limpadores de para-brisa. Confira os itens obrigatórios, a documentação e os prazos de manutenção. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. É, aqui na Rádio Ônibus tem até Minuto Técnico. Você fica por dentro de tudo, né? Minuto Futuro, Minuto História. É muito legal, né? Fica com a gente sempre aqui, porque no nosso programa sempre tem esse Minuto do Caminhão. Agora na nossa programação da Rádio Ônibus tem os amigos repórteres com outras informações. A estiagem está prejudicando transportes de carga no Rio Madeira. O transporte de cargas pelo Rio Madeira está prejudicado pela forte estiagem deste ano. Entidades como a CNT, Confederação Nacional dos Transportes, e o Sindarma, Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas, alertam que nesta semana o rio chegou a 2,07 metros. No final de setembro, ele atingiu 1,98 metros. De acordo com a CNT, os transportes de grãos e combustíveis são os mais afetados. Esses produtos exigem embarcações maiores e, na atual situação do rio, não conseguem navegar por alguns trechos. Derivados de petróleo destinados ao Acre e Rondônia estão sendo carregados em embarcações menores e a complementação vem sendo feita por rodovia, que tem o transporte 10 vezes mais caro. Para solucionar o problema, as entidades afirmam ser fundamental a dragagem do rio, procedimento que deveria ser anual, mas não ocorre há 2 anos. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, está realizando uma licitação para contratar uma empresa que realize o serviço. De Brasília, Maíra Heinen. Obrigado, Maíra, pela participação. Vamos com o nosso amigo Jurandir, lá de São Bernardo do Campo, já deve ter chegado em casa depois de ter pegado o trânsito. Já chegou, Jurandir? Ou ainda está no trânsito da Avenida Bandeirantes? Só não entendi se você conseguiu chegar em casa, né? Você mandou a foto aqui, não sei se você ainda está no trânsito em São Paulo. Essa hora, sexta-feira, 9h38, é sexta-feira complicada, né? Para voltar em São Paulo, para voltar para casa em São Paulo e outras capitais também. Deixa eu comentar aqui um desenho, gente, carinhoso demais que eu recebi. Era um desenho que foi feito para o Lula, mas foi uma homenagem para a Rádio Ônibus, um carinho para a Rádio Ônibus também. Quem fez foi a sobrinha do Lula Bus, lá de Hortolândia, ouvinte nosso, amigo, colaborador, a Felícia. Qual que é a idade da Felícia? Eu não sei qual é a idade aqui, mas é um desenho infantil. Belo, belo, belo. Parabéns à Felícia, desenha super bem. E ela fez o desenho do ônibus, da Rádio Ônibus, amarelo, com a logomarca e tudo, o modelo Irizar. Ela copiou o modelo realmente que a gente tem da Rádio Ônibus, né? Bem legal. Parabéns, Felícia. Beijos e mais beijos para você, hein? É a sobrinha do Luiz, nosso amigo ouvinte, amigo colaborador lá de Hortolândia, parceiro nosso, que recebeu o desenho e compartilhou dizendo que o desenho é uma homenagem para a Rádio Ônibus, né? O desenho foi para ele, mas é uma homenagem para a Rádio Ônibus feita pela Felícia, que eu não sei qual a idade dela. É, criança, criança. No mês das crianças, a Rádio Ônibus está ganhando presente. Mas você pode ganhar também, hein? Final do mês tem sorteio de boneca e de ônibus. O oferecimento de nossa parceira Roma Bus, que lançou, aliás, Roma Brinquedos, né? Que lançou o Roma Bus. Roma, não tem só Roma Bus, mas tem vários outros tipos de brinquedos bem legais. Inclusive, faremos sorteio no final desse mês de bonecas e de ônibus. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma a sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Daqui a pouquinho tem um Claudinho de Jesus, Você ouviu agora nessa voz, ele é apresentador do programa Juntos na Web, fazendo um convite bem interessante para a programação desse final de semana. Domingo tem a programação especial da Rádio Ônibus a partir do meio-dia, com Modão Sertanejo, com JP e Paulo César, e na sequência tem Juntos na Web. Quem vai falar já já é o Claudinho de Jesus. Antes tem a música do motorista, o Jurandir. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Motorista ligado na Rádio Ônibus, trabalhando e chegando em casa ainda. Henrique Juliano, ele pediu. Jurandir, da Ipojuca, a música Às Vezes, aqui na Rádio Ônibus. Você pede a sua música, manda seu alô, seu recado também para quem você quiser. Difícil de esconder o que eu estou sentindo. Se eu te mostro que é amor, pensa que eu tô fingindo. E cada vez eu me apaixono mais, eu me apego mais. E só de te olhar eu já estou sorrindo. E aquela louca vontade tá me consumindo. Virei escravo meu, eu troco qualquer coisa por um beijo seu. Conhecer essa música também. Rick Juliano foi pedido do motorista Jurandir, da Ipojuca. 9h46, excepcionalmente nessa sexta-feira, e são a quarta sexta consecutiva que eu tô ao vivo aqui na Rádio Ônibus, hein? O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa. E, pô, eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. Ao vivo eu estou sempre de terça a sexta, a partir das 11 da manhã. E excepcionalmente, quando possível, eu apresento as sextas à noite. E essa é a quarta sexta à noite que eu estou atendendo a pedidos aqui dos amigos. A audiência é muito maior, muito mais gente para ouvir, o pessoal consegue chegar em casa, ouvir tranquilo e participar também. Agora tem ele, Claudinho de Jesus, direto da Zona Sul de São Paulo. Fala, Claudinho de Jesus, seja bem-vindo mais uma vez aqui, fazendo um convite bem legal, né? Alô, você ouvinte da Rádio Ônibus, eu sou Claudinho de Jesus e gostaria de convidá-lo para, neste domingo, ouvir o programa Juntos na Web, logo após o programa do JP Amor à Terra. O programa Juntos na Web está demais. Temos a entrevista com o Dr. Carlos Bellini falando a respeito dos novos arranjos da família, né? Muito legal. Tem também as matérias do José Rodrigues, temos os causos da Astrogilda, temos também o especial musical. Fique ligado, você que é ouvinte da Rádio Ônibus, neste domingo, por volta das 14 horas, logo após o programa do JP. Um abraço a todos e até lá. Valeu, Claudinho. Tá ouvindo? É, aqui na nossa programação não tem só eu aqui apresentando o programa. Tem JP, Claudinho de Jesus e outros programas mais durante todo dia. Teremos novos ainda que estão chegando. Mas de domingo agora você tem essa oportunidade fantástica de ouvir com a família a partir do meio-dia até depois, né? Depois das 14, o Claudinho de Jesus, com um programa sensacional. E esse domingo tem especialmente entrevistas interessantes. No meio da entrevista tem música, bate-papo e até personagem. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Carlos Abelo mandou o áudio agora há pouco falando que ele estava parado no trânsito também e está voltando de Aparecida para São Paulo. O motorista é dentro do ônibus agora, parado. É isso, Carlos Abelo? É, Rica, eu também estou aqui, ó. Estou com o ônibus também, parado aqui na Avenida dos Bandeirantes também, aqui próximo da... Estou próximo aqui de Congonhas, também devagar, quase parando. O primeiro áudio que ele mandou, às 7h21, ele estava na rodovia Presidente Dutra, é isso, né, o Carlos Abelo? 7h21, são 9h31, ele está na Avenida dos Bandeirantes, coloca de novo. É, Henrique, eu também estou aqui, ó. Estou com o ônibus também, parado aqui na Avenida dos Bandeirantes também, aqui próximo da... Estou próximo aqui de Congonhas, também devagar, quase parando. Um inferno aqui. É, e não tem faixa exclusiva para ônibus de fretamento, né? Não tem, não é? E aí fica parado no meio de tantos carros lá. Esse horário, sexta-feira, é complicado. 9h51, onde você está? Conta pra gente como é que tá a sua situação aí. O Jurandir não chegou em casa ainda, né? Ainda não. Ele tá dizendo aqui que hoje ele encontrou um ônibus da Comil Santa Rita de Cássia, nossa parceira aqui. Lindo demais, disse ele. E aí lembrou do Adriano Rosendo. O Adriano é o design de frota, foi ele que desenvolveu essa pintura também da Turismo Santa Rita de Cássia, nossa parceira lá de São José do Rio Preto, da família Morgon. Inclusive tem uma novidade interessante que eu preciso contar aqui. Preciso até colocar a foto no ar, não coloquei ainda. Alguns veículos à venda da Turismo Santa Rita de Cássia, uma oportunidade muito legal. E o nosso amigo Jurandir presenciou o ônibus da Turismo Santa Rita de Cássia e achou lindo demais. É, a pintura foi feita pelo mestre Adriano Rosendo, lá da nossa querida Catanduva. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O nosso amigo Ezaqueu Castilho, ele é miniaturista, mas também é músico, também é compositor, ele é artista, tá no palco, tá na vida aí, viajando, e é colecionador de miniaturas e faz miniaturas também. E ele gravou a música Mais Que Amigos. Alô, Ezaqueu, abraço a ele, tá viajando pelo Brasil aí, fazendo shows, divulgando o seu trabalho, seu CD. Quero ser mais que amigo. Pretendo ser mais um. Fique de uma vez comigo, temos muito em comum. Amizade colorida para mim não satisfaz. Quero ser na sua vida, seu amor e muito mais. Serei felicidade, serei sonhos e fantasias. Horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Tem ouvinte aqui da Rádio Ônibus mandando piada pra mim nessa noite. Em 9h55 agora, já tem piada da loira e da morena. É um ouvinte que mandou para nós o interior paulista. Miniaturista, é o Ronaldo. Alô, Ronaldo, mandou piada para nós aqui. Já tem a piada que o Ronaldo mandou. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas. 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Anderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Antes da piada aqui tem o Jurandir, 16991821468. Você manda seu áudio nessa sexta-feira, comentando como é que está a situação do trânsito aí na volta para casa de sexta-feira. Tem motorista que está cansado demais, saiu cedo, e aí vai chegar, olha a hora que vai chegar em casa depois de enfrentar um trânsito. Pior de tudo são as avenidas em São Paulo, né? Carregadas de carros. E aí não tem um espaço para o fretamento, é complicado. Deveria ter faixa de ônibus para o fretamento também, não é? Alô, Jurandir. Boa noite, ouvintes da Rádio ônibus. Boa noite, Carlos Henrique. É, para você ver o que eu sofro aí. Essa foto que eu mandei aí ilustra um pouco do sofrimento. Não só que eu, mas que a grande maioria dos motoristas de ônibus fretado enfrentam diariamente. Na sexta-feira, por conta do maior número de veículos, essa situação se agrava. Infelizmente, não tem faixa exclusiva para fretado. Até antigamente houve um movimento aí para que fosse feita uma faixa exclusiva para fretado na Avenida dos Bandeirantes. Haja visto que o grande fluxo de ônibus fretado na Avenida dos Bandeirantes, há um grande fluxo, e só que não foi aprovado pela Prefeitura. Aliás, a Prefeitura não gosta de ônibus fretado, a grande verdade é essa. Desde a época de Gilberto Kassab, de Alexandre de Moraes, que praticamente destruíram com pequenas empresas de transporte de funcionários pelo fretado, eles acabaram perdendo muita força. Aliás, nunca houve muita força por parte das empresas de fretado. E depois que entrou essa dupla Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes, a situação só se agravou, né? Muitos pequenos empresários deixaram de trabalhar por conta das restrições. Eu até sou a favor de uma regulamentação do transporte feito por ônibus fretado, mas do jeito que foi, o prejuízo foi muito grande para muitos empresários que deixaram até de trabalhar no ramo. Mas fazer o quê? O ônibus fretado, para a gente ter uma noção, tira no mínimo 20 carros de passeio da rua. Principalmente esse pessoal que tem um pouco um poder aquisitivo um pouco melhor, que às vezes anda em alguns ônibus fretados aí, se cortar o fretado ele vende carro, isso é fato. Mas fazer o quê, né? Por enquanto é o que tem para hoje, né? E com relação às faixas de ônibus, as faixas exclusivas de ônibus, há uma polêmica muito grande. Alguns trechos foram liberados, não sei se 60 ou foi 48 trechos foram liberados, mas pequenos trechos, e o motorista do ônibus fretado ainda continua se arriscando. A Radial Leste não é toda liberada, mas se anda de ponta a ponta. Teotônio Vilela, Washington Luiz não é liberado, mas se anda de ponta a ponta, e o motorista vai pagando para ver, né? Tem alguns casos de alguns colegas que tomam multa. E, sei lá, na verdade não há uma vontade por parte da prefeitura e não há força por parte dos empresários para que possam chegar a um denominador comum e melhorar esse transporte. Enquanto isso, a parte mais fraca da corda vai sempre ficando para o motorista. Vou falar para você, vivi na estrada por um tempo, estou aqui há quase um ano, mas cada vez que eu vejo o trânsito parado, que nem esse que eu mandei para você a foto, a vontade de voltar para a estrada é maior. Mas eu vou chegar lá, tá certo? Um forte abraço, uma ótima noite para todos vocês aí e até uma próxima oportunidade. Estou aqui na sintonia. Obrigado, Jurandir. Uma honra tê-lo aqui na companhia sempre. E não tem faixa exclusiva para fretamento, né? O fretado aí. Mas deveria, ainda mais para quem pensa em tirar os carros das ruas, não é essa a proposta? Não dá para uma pessoa, né, que precisa chegar no seu escritório bem, né, engravatado, alinhado, não pode chegar suado. Aliás, ninguém merece isso, né? Ninguém. Mas quem trabalha, os executivos, podemos dizer assim, quem trabalha, né, no escritório lá, sempre arrumadinho e tudo mais, não dá para pegar um ônibus, infelizmente, em que o camarada vai chegar completamente amassado. É assim o dia a dia de toda a população que usa do transporte comum. O transporte comum deveria ter, sim, para quem não quer abrir mão do carro por causa do conforto dessas coisitas que eu disse, deveria ter uma opção, como já teve antigamente, não é? Lembra da CMTC? Não tinha um executivo da CMTC? Pagava mais caro, mas andava mais confortável. exemplo. Né? Tem uns intermunicipais aí que são um pouco melhores, né? E tem o fretado que são feitas de algumas cidades na Grande São Paulo que vem trazendo os trabalhadores até algumas empresas. Mas esse fretado que leva os funcionários, né, da empresa até o bairro ou da rua de casa até a empresa, enfim, isso é sensacional. Tira os carros das ruas, né, diminui. O cidadão, para quem vai ficar gastando com o veículo, ou vai gastando gasolina, que tá, álcool que está nas alturas, e todos os outros, né, gastos que tem o veículo, vai deixar em casa e vai de carro. Aliás, vai de ônibus, né, da empresa para poder trabalhar. E o ônibus que a empresa contratou. É muito melhor, como comentou o Jurandir agora. Mas não adianta nada se ele tiver que ficar num ônibus e o ônibus atrás de uma fila gigantesca de carro parado. Né? Não vai adiantar. Tem que ter corredor, já que estão na moda de fazer faixa exclusiva para tudo quanto é lado, né? Faixa para ciclista. É, não sou contra, mas sou contra a faixa de ciclista em lugar inseguro, né? Inseguro para o ciclista e para o motorista. Precisa pensar quem vai de ônibus trabalhar. O ônibus executivo, por exemplo, o ônibus fretado, o ônibus mais confortável. O ideal seria conforto para todos, mas já vai melhorar muito, né, gente? Porque aí você vai estimular o camarada a deixar o carro em casa. Deixa o carro em casa, vai para o escritório de ônibus da empresa. A empresa contrata o ônibus e quando não tem a empresa contratante, tem, como a Speedtrans faz, a prestação de serviço em algumas cidades, né? Como em Suzano, não é isso, Josmar? É uma pena não ter essa realidade aí. Tomara que agora o senhor Dória, como não é político, como ele disse que não é político, então com uma visão empresarial vai ver que isso beneficia muita gente. Vai gerar emprego, porque você tem mais ônibus circulando para o fretado, vai ter mais ônibus sendo contratado pelas empresas, vai diminuir a quantidade de veículos durante a semana, né? Final de semana deixa o camarada passear com o carro final de semana, mas durante a semana vai trabalhar de ônibus, não é? Se não quer de ônibus em linha comum, então vai usar um ônibus com diferencial, paga um pouco mais, mas tem um conforto até da empresa ali, né? Um ônibus oferecido pela empresa, que isso é sensacional. Eu trabalhei na Sharp do Brasil, já não existe mais, tenho saudade da Sharp do Brasil, foi o melhor trabalho que eu tive na vida até hoje, né? Não tenho igual, a gente dá mais valor quando perde, não é? Mas foi o meu melhor trabalho. E uma das coisitas que eu gostava muito também, além do salário, era o ônibus que a Sharp do Brasil disponibilizava para os funcionários. Naquela época, a Sharp do Brasil tinha a empresa Agracimar, que não era a Belezura, né? Tinha vários ônibus velhos, vamos dizer assim, não era os top, mas era muito bom você saber que bem próximo da sua casa ia passar um ônibus ali com horário marcado, ia te levar e deixar dentro da empresa, né? Dentro da Sharp do Brasil. Hoje a Sharp não existe mais, a Agracimar está bem pequenininha, tem alguns poucos carros, ainda muitos, quase que daquela época, a Sharp do Brasil fechou em 2000 ou até antes, né? Se eu não estou enganado, 2003 deve ter fechado a Sharp, não é? Sharp do Brasil. E a Gracimar tem carros desde essa época, se eu não estou falando besteira, tem carros circulando até hoje. Então precisa voltar a estimular. Quem sabe o empresário Dória, que não é político, mas agora é prefeito, ele consiga pensar, né, como um empresário, gerando mais emprego, tirando os carros das ruas e oferecendo a oportunidade, né, da pessoa, até o engravatado, deixar o carro em casa e trabalhar de ônibus. Né? Vai ser muito bom, mas tem que ter condições para os ônibus fretados, fretamento, rodarem. Né? Faixas exclusivas também para esses veículos. Né? Eu vi ele falando aí que está querendo colocar nas faixas exclusivas só os articulados. Aí é uma besteira, né? Só os articulados não. O que vai fazer com os outros, né? Tem vários outros tipos de ônibus importantes que precisam andar também nesse espaço destinado aí ao ônibus, né? Não só o articulado, mas os outros eu acho que também são importantes. Qual a sua opinião? Participa com a gente. Como é a realidade, a sua volta para casa dessa sexta-feira aí na sua cidade? 16 99 182 1468, manda o seu alô. Tem mais participações aqui. O Ronaldo tá com a gente também, hein? Já mandou mensagem. Tô aqui ouvindo. Agora que eu tô vendo, hein? Então vamos ouvir o Ronaldo que mandou sua mensagem. Por onde anda o motorista, Ronaldo? Boa noite, Henrique. Boa noite todo mundo. Aqui é o Ronaldo aqui falando aqui de Monte Alegre aqui. Tô ouvindo a rádio aqui. A noite gostosa aqui. Um calorzinho gostoso, a vista São Paulo que tá frio. E sobre aí o trânsito de São Paulo, para trabalhar no fretamento aí deve ser duro mesmo, viu? É um pouco cansativo e estressante, viu? Motorista chega, vai fazer horário, já se estressa no trecho. Tem que ter uma paciência muito grande, né? Carro pequeno, motoqueiro fazendo raiva, é um pouquinho complicado, viu? Mas, né, fazer o quê? Tem que trabalhar. Devia ter uma alternativa mesmo, de faixa exclusiva, viu? Concordo sim, viu? Tô aí ouvindo aí. É, vamos ver se o prefeito, que não é político, mas é prefeito agora, consiga ouvir essa categoria, ouvir os pedidos de quem trabalha nesse setor, mas os empresários têm que fazer uma força aí também, não é? É, pro empresário é fácil, porque não é ele que dirige, né? Ele volta de helicóptero para casa, às vezes, não é? Bom, vamos de música, agora tem Nando Reis na minha lista, As Coisas Tão Mais Lindas. E tudo ia ser muito melhor se a volta para casa fosse mais fácil, né? Boa noite para você, 10 e 7 agora, na Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Sim, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela. Então eu me vi. Está em cima com o céu no ar, parados dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas quando você está onde você está. Hoje você está nas coisas tão mais lindas porque você está onde você está. Hoje você está nas coisas tão mais lindas. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas já recebi, eu reconheci minhas cores nela. Então eu me vi. Está em cima com o celular, hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios e vou passar. Água marinha põe estrelas no mar, pras baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas quando você está onde você está. Hoje você está nas coisas tão mais lindas porque você está onde você está. Onde você está nas coisas tão. Nando Reis na Rádio Ônibus, essa noite, sexta-feira, excepcionalmente ao vivo com você nesse horário. Eu que apresento sempre de terça a sexta, ao vivo é na parte da manhã, mas sempre que possível, às sextas-feiras à noite, estamos aqui nessa verdadeira companhia. Você pode pedir música, mandar alô, mandar recados. O Ronaldo participou agora há pouco lá de Monte Alegre, ele está no Rio Grande do Norte, hein? É Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Ele está mandando um abraço também aqui, aproveitando que está escrevendo. No WhatsApp está dizendo assim, abraço para o grupo Motorista Rodoviário Amigos do Brasil. Motoristas Rodoviários Amigos do Brasil. Ele manda um alô para o Márcio Solan, que é da Caiçara, motorista da Caiçara, que saiu agora há pouco, destino Rio de Janeiro, né? Saiu agora há pouco do Rio de Janeiro. Saiu agora há pouco do Rio. O Rogerão, da aviação Cometa, que tá na rodagem, tá na linha Jundiaí. Alô, Rogerão, da Cometa. Alô, nosso amigo Márcio Solan, da Caiçara. Olha só que legal, Ronaldo, divulgando mesmo a Rádio Ônibus, aos pouquinhos, outros profissionais de outras linhas, outras empresas vão ouvindo também. E o Marcelinho Buzolo, que é famoso, né? Que vai fazer daqui a pouco vai sair 0 hora e 30 minutos, né? 0 hora e 30 minutos, Rio de Janeiro, São Paulo. Ele é motorista da Caiçara hoje, né? Tá de G7 hoje o Marcelinho ou o Ronaldo? Deve estar, né? E tem mais alô aqui, é o Cabeça de Cobra, recebendo nosso abraço também, que vai para... vai fazer a linha Rio de Janeiro-São Paulo, vai sair às 2 da manhã. O Cabeça de Cobra, ligado na Rádio Ônibus também. Alô, Cabeça de Cobra, Marcelinho da Caiçara, vai sair 0h30, minutos, Rio de Janeiro-São Paulo. E tem o Márcio Solan, da Caiçara, que já saiu agora há pouco do Rio de Janeiro. E o Rogerão, da Cometa, que já está fazendo a linha Jundiaí. 16991821468, manda seu alô. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O Jean, que eu falei agora há pouco, está precisando de ajuda, ele está precisando de uma passagem de ônibus, viu? Esse é o pedido, tá sem grana, tá sem condições. O Jean Carlos da Costa Cabral, ele assim que ele se encontra no Facebook. Jean Carlos da Costa Cabral tá pedindo ajuda, tá sem grana para vir para São Paulo, ele vem tentar trabalho, né, Jean? Tá pedindo passagem de ônibus aí. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Mais um motorista ligado com a gente aqui, ele é da Breda e faz a linha de Cabreúva. Mandou uma mensagem, vamos ouvir. Boa tarde, quem tá falando aqui é o Maicon. Então, nossa, cara, eu admiro bastante o seu trabalho aí da Rádio Ônibus aí. E tá faltando isso aí pra gente aqui, né? Que até eu tenho esperança de um dia a gente ter um canal de televisão falando sobre ônibus também, né? Que é importante, a gente tem falando sobre caminhão, né? E tá faltando falar de ônibus também, né? E a gente pelo menos tem a Rádio Ônibus aí, que é um sucesso em todo lugar, né? Eu não consigo acompanhar pela internet, mas pelo Facebook, eu tenho adicionado no Facebook, né? E no YouTube também eu acompanho. Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, pros colegas aí, os motoristas de ônibus aí, para todos vocês aí, né? Um forte abraço para todos aí e que fica sintonizado aí na Rádio Ônibus aí. Um abraço. Valeu, Maicon. Muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho. É isso, incentiva o nosso trabalho aqui. A gente gosta do que faz, gosta do ônibus, do profissional do ônibus. Estamos aprendendo com vocês que fazem a coisa acontecer, né? Que transportam os passageiros. Estamos aprendendo juntos aqui e receber a mensagem positiva como essa, sua mensagem, é muito importante para continuar o nosso trabalho. Nós estamos ainda em fase de crescimento, né? Então ainda nem engatinhar direito não estamos conseguindo, ainda não é nem engatinhar, é nessa fase ainda. Então tem muita coisa para fazer, tem muitos motoristas para conhecer a Rádio Ônibus. O nosso amigo Ronaldo, do interior paulista, ele é miniaturista e transforma o que era em brinquedo, que era um brinquedo da Roma, passa a ser um ônibus de colecionador. Inclusive ele faz também com a marca da Rádio Ônibus. Se você quiser, adquira a miniatura Rádio Ônibus, que é feita pelo Ronaldo, direto do interior de São Paulo. E o Ronaldo hoje está cheio de graça, hein, nessa sexta-feira. 10h15, ele recebeu a piada e mandou pra gente. Vamos ouvir? A loira e a morena estavam trabalhando, aí a morena virou pra loira e falou assim, eu tô tão cansada hoje, preciso de folga, quer saber, vou dar uma de louca aqui. Aí tinha umas ferragens, umas coisas assim no teto de enfeite, né, ela colocou a perna pra cima e ficou com a cabeça pra baixo. Aí o chefe chegou e falou assim, que você tá fazendo aí, menina, com as pernas desse jeito aí pra cima, com a cabeça pra baixo, no teto, você é doida? Aí ela falou, você não tá vendo? Eu sou uma lâmpada. Aí ele falou, você tá precisando de folga. Pegou e falou, vai embora. Aí ela catou a bolsa, colocou do lado, deu um sorrisinho pra loira, né, e foi embora. Daí a loira pegou a bolsa dela também, virou as costas, foi embora. Aí o chefe falou assim, volta aqui. Uma dá de louca aí, pendurando o teto, dizendo que é uma lâmpada. Aí você, o que você tá indo embora? Aí a loira falou assim: você acha que eu vou trabalhar no escuro? Eu achei mais engraçado ela rindo do que a própria piada em si. Coloca a risada dela de novo aí. Ouve a risada da garota aí, né? Não dá pra colocar? Só a risada dela. Só, não dá? Não, tá bom. Depois a gente grava essa risada aí. Mas ela contando e rindo ao mesmo tempo foi muito bom, né? Interessante. Maria Moreira. Não foi eu que inventei, não, viu? Mandaram aqui. Foi o Ronaldo, miniaturista, lá do interior paulista, né? É Presidente Prudente, ô Ronaldo? Já esqueci o nome da cidade. Presidente Prudente, não é? Quem tá ouvindo a Rádio Ônibus também é o Reginaldo Henrique. Olha que nome bonito, hein? Reginaldo, todo nome que vem com Henrique é o melhor, né? Ele tá em Coruripe, Alagoas, não é? Coruripe. Obrigado, viu, Reginaldo? Sempre acompanhando a rádio aqui. Muito legal a sua companhia. Às vezes eu não falo o nome porque é muita gente para falar. Às vezes o horário, né, eu não consigo falar aqui mesmo. Às vezes eu demoro mesmo para falar. Então, não deixe de ouvir, não fique bravo. Ah, mandei mensagem e ele não colocou no ar. Mandei recado e ele não leu. Às vezes eu demoro mesmo. Mas uma hora a gente lê. E quem vai falar agora é o César Riani, fazendo novamente um convite bem legal. Fala, César Riani. Ele é piloto de teste, está no Auto Esporte da TV Globo, e faz um convite sensacional para um curso bem legal para ser o melhor motorista do Brasil. César Riani. Olá pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. E tem uma oportunidade, o curso custava R$250, para você que é ouvinte da Rádio Ônibus, tem que falar que é ouvinte nosso, vai pagar R$150 nesse curso. Importantíssimo para ser o melhor motorista do Brasil. Vamos voltar para Pernambuco. Silvio José quer falar, é? Eu perguntei aqui da família, vai contar para a gente. Silvio José. Boa noite, Henrique, mais uma vez, e a todos os ouvintes. Aqui é Silvio José de Caruaru. O nome dos meus filhos são Diego e Diogo, Graziele e Gabriela. Gabriele, no momento eu estou de férias. Boa noite, Henrique. Aqui é a Andréa. Ô, Andréa. Que legal receber o recado da família inteira, hein? E também não esquecendo, né, Henrique? É. O nosso amigo J. Artes. Isso. Lá de Solana, na Paraíba. E nosso amigo Emerson, da Expresso Guanabara. Um abraço a eles aí. E ele não quer esquecer de ninguém. Né, Silvio? Mais um alô aí, Henrique. É. Todo o pessoal da Expresso Guanabara, lá de Fortaleza, estão ouvindo também a Rádio Ônibus, viu? Em especial o nosso amigo Emerson. Alô, Expresso Guanabara, é verdade. O Emerson da Expresso Guanabara, de Fortaleza, ligados com a gente também. Os carros são lindos da Expresso Guanabara, né? Carro novinho, os veículos lindos. É, quem está ouvindo e não sabe dos termos, né? O ônibus geralmente, né, a gente encurta as coisas e chama ônibus de carro, tá? Então é ônibus da Expresso Guanabara, são novinhos, né? O Emerson deve estar dirigindo um deles aí, né? Eu acho que é um ônibus novo também que o Emerson dirige, né? Lindos ônibus da Expresso Guanabara. Roma Brinquedos é a nossa parceira no mês das crianças. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas. A sua verdadeira companhia. O

Tem música enquanto você viaja de todos os estilos. Sertanejo, já toquei samba hoje. Não toquei rock ainda, né? Rock não. Música romântica, todos os estilos. E tem que ter música do aniversário antes, hein? Depois do aniversário, aliás, depois do intervalo, tem música, tem gente fazendo aniversário ouvindo a Rádio Ônibus, olha que legal. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não, ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Mês das crianças é mês de presente para elas. E a Roma Bus, parceira nossa, está oferecendo boneca e ônibus. Faremos mais de um sorteio, então você tem chance de ganhar. Como é que faz? Atenção, atenção. Tem gente me perguntando como é que faz para se inscrever. Que não sabe, tá vendo? Não é todo mundo que sabe. Você pensa que todo mundo sabe que você sabe, não é? Às vezes é algo que você acha tão simples. Tem gente que não sabe. Atenção, no canal do YouTube, procure, ó, vou digitar junto com você. Digite aí, Rádio Ônibus, no canal do YouTube. Ou se você digitar Rádio Ônibus no Google, vai aparecer a opção também do YouTube. É bem legal, já aparece também vários vídeos nossos. Você vai ver várias entrevistas, né? Aí você entra em um dos vídeos, clique, assista um dos vídeos. Por exemplo, eu estou abrindo aqui o vídeo que eu visito a chegada do ônibus Comil Zerinho na empresa Santa Rita de Cássia, São José do Rio Preto, onde está chegando o ônibus Zerinho da Comil. Eu acompanhei mais uma entrega, essa entrega foi feita lá em Rio Preto pela empresa Comil. Lindo ônibus lá da empresa Santa Rita de Cássia. Um DD, dois andares, muito legal. E aí, olha só, você procura a opção de se inscrever que aparece aqui no canal. Como eu já sou inscrito, aparece para mim inscrito. Próximo à logomarca da Rádio Ônibus, vai ver a logomarca, tem essa opção inscrito. Ou do lado direito ou do lado esquerdo, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo aparece aqui se inscrever. Acho que do lado direito vai aparecer em vermelho, né? Como eu já sou inscrito, aparece do lado esquerdo inscrito. Então, quem não é, do lado direito aparece essa opção. Feito isso, é a primeira etapa para fazer parte do sorteio da boneca e do ônibus. A segunda etapa é instalar o aplicativo Rádio Ônibus no Google Play, gratuitamente. Manda uma mensagem na aba Recados do aplicativo dizendo eu quero ganhar o presente de Dia das Crianças. Aí você escolhe a boneca ou o ônibus. E a terceira etapa é compartilhar as nossas publicações referente ao sorteio no Facebook, entre os seus amigos. Marca quem você quiser, compartilha, convide a participar também, use sua criatividade. É assim, tá, deu para entender? Está explicado? Acho que sim, né? Então é dessa forma que você se inscreve no canal, instala o aplicativo, compartilha as nossas publicações e estará concorrendo no final desse mês a uma linda boneca, oferecimento Roma Brinquedos e um lindo ônibus modelo Irizar. Esse ônibus pode ser seu ou a boneca pode ser sua. O que você quer ganhar, hein? Escolha. Parabéns! A gente fazendo aniversário, um alô aqui para os aniversariantes de hoje. Eu não dou conta de acompanhar as publicações do Félix. Confesso que às vezes ele põe parabéns aqui e eu não consigo acompanhar. Mas estão me falando aqui, ó, que tem gente fazendo aniversário. E quem faz nessa noite de sexta-feira é a Wanda, a esposa do Ronaldo Miniaturista. Eles estão próximos a Presidente Prudente. É a cidade de Assis. Alô, Assis. Ele, a esposa Vanna, fazendo aniversário. Corujão Miniaturas de Ônibus. Sempre ouvindo sintonizada a Rádio Ônibus. Ótimo programa, tá dizendo. Obrigado, viu, Ronaldo? Obrigado pela audiência e pela companhia. Família em Assis, perto de Presidente Prudente. E aniversariante de hoje, a Wanda fazendo aniversário. Então teve festa hoje, hein? Foi bolo em formato de ônibus, ô Wanda? Se tem gente fazendo aniversário perto de você, manda os parabéns também através da Rádio Ônibus, mandando você mesmo o seu alô através do WhatsApp, 16991821468. Depois do intervalo eu vou colocar a Célia Pontes e uma de suas participações que vale a pena ouvir novamente, aprendendo com ela, quem sabe sobre direitos, legislação, e nós estamos aprendendo, é importante saber. Aí depois, quando for parado em blitz, quando for chamado no RH, o gerente falar de uma maneira que você não concorda, não é? Para não fazer a besteira que o motorista fez esses dias, foi mandado embora, o sangue subiu, ficou nervoso, furtou o ônibus e jogou o ônibus com tudo na parede de uma outra empresa. Até depois que eu fui entender que a parede que ele invadiu era de outra empresa e não da empresa de ônibus. Ainda acertou um veículo e quase matou uma pessoa ali, que estava trabalhando no local ali, né? Horrível que ele fez, só piorou a situação dele, né? Ficou nervoso com a empresa, foi despedido, aí furtou o ônibus, foi lá e jogou o ônibus com tudo no muro, né? Para causar prejuízo à empresa. Empresa tem seguro, empresa consegue logo recuperar, tem vários ônibus, não é? A empresa tá tudo bem. E você, motorista, como é que fica agora, né? Ficou preso, não sei se ele tá preso ainda, vai ter que pagar. E olha, o que ele iria receber de indenização nem vai dar para o cheiro, né, dos gastos que ele acabou gerando. Mais de 80 mil reais em prejuízo e ainda quase poderia ter atropelado, matado alguém nessa atitude, né? Então isso não se faz. É importante aprender os seus direitos e deveres também e se segurar o máximo que puder aí. Por mais que você queira xingar aí o chefe, né, enfim, xingar... Até vai, né? É, sozinho, só você. Para ele não saber. Xinga mesmo, sozinho. Mas não, lá na empresa ou para ele, não vai valer nada. Você pode ser mandado embora. Por justa causa, ainda pode piorar toda a sua situação. Muito menos fazer o camarada fez, furtar um ônibus e invadir quase que uma empresa com ele. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Viação e Turismo Santa Rita de Cássia. É uma empresa totalmente legalizada pelos órgãos da Artesp, ANTT, Ministério do Turismo e, para garantir ainda mais sua segurança, possui seguro de passageiros, tendo à disposição no ato do fretamento todos os documentos que forem solicitados pelos clientes. Embarque conosco e descubra por que Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia está acima do nível de satisfação esperada pelo usuário. Tranquilidade, eficácia, segurança e conforto. Viagem com Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia. Acesse o site www.viaçãosantaritadecassia.com. www.viaçãosantaritadecassia.com. As informações do Brasil e do mundo também nessa noite aqui. Agora a informação sobre segurança pública. Os amigos repórteres conectados com a gente, mantendo o motorista, o profissional do setor de transporte, muito bem informado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza operação nesta sexta-feira para combater o tráfico de drogas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os agentes estão nas comunidades Buraco do Boi e Aimoré para cumprir 25 mandados de prisão contra suspeitos maiores de idade e 10 mandados de apreensão de adolescentes. As investigações sobre a atuação da quadrilha começaram em junho do ano passado, quando policiais civis prenderam 7 pessoas em flagrante por suspeita de envolvimento com a venda de drogas e com a expulsão de uma moradora da comunidade. A partir daí, foi possível identificar as principais lideranças da quadrilha e outros integrantes do grupo. Além disso, foi descoberto um esquema de pagamento de propina a policiais militares do Batalhão de Nova Iguaçu e a um policial civil. Com informações de Vitor Abdala, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Ícaro Matos. Obrigado, Ícaro. Direto do Rio, agora tem Bidins, depois da música tem Márcia Pontes. Ela é especialista em direito de trânsito e vai nos dar mais uma aula aqui, hein? Vale a pena ouvir de novo, a Márcia já participou nessas semanas aí, né, atrás. E tem algumas questões que tem muita gente que vai ouvir talvez pela primeira vez. E quem ouviu, vale a pena ouvir de novo. 10h36, boa noite, boa viagem. De outubro de 2016, sexta-feira, 10h40, ao vivo, com reprise de sábado. Vai reprisar até segunda-feira, vai reprisar, hein? Por enquanto, nosso programa vai ao ar sempre de terça a sexta, ao vivo. Nós temos intenções, com certeza, de ter mais programação, aumentar a grade e que eu possa estar aqui em outros horários. Tudo isso depende de patrocínio, de investidor. Você anunciar sua empresa, empresas estarem com a gente de alguma forma, para a gente poder conseguir estar mais vezes aqui na Rádio Ônibus, em mais horários, atendendo a pedidos, né? E só assim é possível para poder crescer ainda mais. Vou voltar com o assunto aqui, que tem gente que não conseguiu ouvir a resposta da Márcia, referente à pergunta do nosso amigo ouvinte lá de Assis Chateaubriand, o Fabrício. Fabrício, né? Fabrício Kaiser, de Assis Chateaubriand. Foi ele que enviou a pergunta sobre o local de descanso do motorista quando viajando em dois, se aquele compartimento do lado do bagageiro é permitido. Isso vem de fábrica. Eu entrei em contato com a Marco Polo, que ainda não me respondeu. Estamos em contato com eles, esperando a resposta para uma entrevista técnica. Um engenheiro que possa nos contar, né? Quando a fábrica faz um ônibus com aquele compartimento, o que que a fábrica está querendo dizer? Aquele espaço ali pode viajar dormindo ali? Tem muitos ônibus de turismo, né? Utilizado principalmente o LD ou o HD, dependendo da linha aí, tem seu compartimento. É dúvida interessante do amigo Fabrício de Assis Satobriand, do Paraná, nos ouvindo também. E vamos ouvir a resposta dos especialistas. Quem fala agora e quem responde de maneira que você entenda, de uma maneira muito segura no que está falando, é a Márcia Pontes, especialista em direitos do trânsito. Márcia! Olá, Henrique Estrada, amigos e ouvintes da Rádio Ônibus. Um abraço aí aos nossos profissionais que transportam vidas e carga pelo nosso país. Olha, a respeito da dúvida do nosso ouvinte, o motorista não pode dormir em cama improvisada no bagageiro. Ele vai ter que achar um lugar dentro do ônibus. Se isso é uma imposição da empresa, caracteriza o trabalho em condições adversas, inadequadas, o desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde do trabalhador. É ato ilícito. E o motorista que faz isso por conta própria, sem consentimento da empresa, muitas vezes acobertado pelo outro motorista com quem ele está dividindo a boleia, o volante do caminhão, isso aí pode ter consequências graves. Isso pode resultar até em demissão. A gente tem que observar a Lei 13.103 de 2015, que ela dispõe sobre a profissão de motorista. Estabelece a jornada de trabalho diária de 8 horas, prorrogável por mais 2 horas extras, ou no máximo 4 horas, mediante convenção coletiva de trabalho. E esse tempo inclui os intervalos de refeição, repouso, descanso, o tempo de espera. Nas viagens de longa distância, é permitido o repouso no veículo desde que em condições adequadas e com o ônibus estacionado dentro, em poltrona-leito. No caso de 2 motoristas, o repouso é na cabine-leito e com o carro estacionado, nunca dentro do bagageiro, sempre em poltrona. Isso é infração gravíssima, dá 7 pontos na CNH, apreende o veículo e remove para o depósito, dá uma confusão danada, interrompe a viagem. A gente tem que observar também a resolução 508 de 2014 do CONTRAN, que estabelece como única exceção para transporte de passageiros em veículo de carga e ainda assim depende do veículo, é por motivo de força maior. Quando não existe linha regular de ônibus ou quando as linhas existentes não forem suficientes para suprir as necessidades locais, aí é a autoridade de trânsito que concede autorização precária com validade determinada e ainda assim só se tiver banco com encosto, carroceria com guarda alta e cobertura em material resistente. É feita uma vistoria antes. Não faça isso. Se a sua empresa está exigindo que você durma no bagageiro do ônibus, pense na sua segurança. Em caso de acidente, movimentação de carga, tudo desestabiliza, você pensa que está seguro no bagageiro do ônibus, você não está. Você pode sofrer danos irreversíveis. Denuncie a fiscalização sem pena e sem dó. E a empresa que tem um motorista que faz esse tipo de coisa, ela está amparada por lei, sim, para fazer a demissão e se bobear até em justa causa. Está colocando a própria vida e a vida dos demais em risco também. Ela continua aqui, já está dando para entender, isso está bem claro, né, meus amigos? Mas tem mais uma observação da Márcia. Você está ouvindo a Rádio Ônibus com a Márcia Pontes, especialista em trânsito. Direito. Eu gostaria de complementar também esse respeito, que se um ônibus desse for parado na fiscalização e for constatado que o motorista está dormindo no bagageiro, descansando no bagageiro do ônibus, isso terá consequências graves para a empresa, que será autuada, sofrerá outros tipos de consequências e consequências também para os profissionais. Segurança no trânsito é coisa séria, nós temos que ter condutas preventivas no trânsito o tempo inteiro. Se a pessoa não coloca a própria vida em primeiro lugar, a salvaguarda da vida em primeiro lugar, ela não vai colocar dos seus passageiros também. Exija lá que os passageiros coloquem o cinto, preze por todos os critérios de segurança e comece por você, que é o profissional que vai conduzir essas vidas do local de origem até o local de destino. Márcia Pontes, aqui na Rádio Ônibus, especialista direto de Santa Catarina, aqui na nossa programação, ficou muito claro, né? Essa foi a dúvida do ouvinte de Assis Chateaubriand, mas se você tiver uma dúvida que já fez a pergunta para todo mundo, não conseguiu a resposta ainda, manda para a gente, quem sabe, não é? Os nossos especialistas aqui, ó, sabem muito, muito mesmo, então aproveita, hein? Não é sempre que você vai encontrar um canal assim de dúvidas, direitos de trânsito, legislação, né, para motorista, empresa, empresário, motorista, passageiro, manda para a gente, condutor, né, amador ou profissional, manda para a gente aqui a sua dúvida. Pode ser através do WhatsApp também, 16 99182-1468, ou no Facebook, me procure, Henrique Estrada, ou a página da Rádio Ônibus também no Facebook. No canal do YouTube pode deixar seus comentários e até dúvidas, e nós enviamos aos nossos amigos especialistas que sempre que possível estão participando com a gente. O Humberto de Embu das Artes, ele está dizendo assim, ó, eu tenho curso MOP coletivo CNHE, tenho experiência em ônibus, mas eu quero uma chance no caminhão, meu sonho é ser carreteiro. É ao contrário, né? Às vezes aparece aqui na nossa programação, muitos caminhoneiros querem ser motorista de ônibus. Agora é o motorista de ônibus com experiência que quer ser carreteiro. Mas preciso de um serviço. O que vim, eu aceito, está dizendo. Se alguém souber de algo, me avise. É assim as palavras que escreveu o Humberto da Grande São Paulo, de Embu das Artes. Obrigado, Humberto. Constantemente os nossos amigos compartilham aqui as oportunidades de trabalho, as empresas que nos enviam, sempre que possível, eu estou falando aqui na Rádio Ônibus também. Fica ligadinho em toda a programação para poder saber. Obrigado pela audiência. O Luciano, de São Bernardo do Campo. Boa noite, pessoal da Rodovias. Um abraço para todos os motoristas. E a minha esposa Maria dos Anjos, está dizendo o Luciano, de São Bernardo do Campo. Obrigado, Luciano, pela audiência. O Jean Carlos, que mandou mensagem agora há pouco, de Pernambuco, está ligadinho com a gente, pedindo ajuda também, precisando de passagem de ônibus, né, para poder vir para São Paulo. Ele que está fora, não está trabalhando mais a empresa. O Fábio Soares, ele é de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Olha que legal, hein? Cada nome de cidade, né? Cada lugar. Eu não sabia que existia São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Olá, amigos da Rádio Ônibus, está dizendo ele. Sou fã de ônibus, curto muito o vídeo de vocês. O programa é especial, parabéns. Obrigado, Fábio. Uma honra tê-lo aqui ouvindo. Você aí no Rio Grande do Sul, no berço das fabricantes de ônibus. Que bom que você gosta de ônibus e da Rádio Ônibus também. Seja bem-vindo, pode participar sempre que quiser. E quando puder, manda uma mensagem de áudio para nós aqui. Ouvir a própria voz do Fábio Soares mandando o seu alô, tá bom? 16 99182-1468. Mais mensagem chegando agora de Ibatiba, Espírito Santo. Ele está querendo ouvir a música Homem de Família, Gustavo Lima. Tá aí a música? Daqui a pouquinho a gente acha? Tá bom, daqui a pouquinho a gente acha a música Homem de Família com Gustavo Lima. É o pedido do nosso amigo ouvinte lá do Espírito Santo. Também não conhecia a cidade de Ibatiba. Mais ouvinte, Max. O Max está em Japeri, Rio de Janeiro. Olá, boa noite. Sou Max e sou busólogo. E desejo escutar a música Joelma, Calypso. E trabalho no transporte Fazene. Fazene, é isso? Fazene? Obrigado, viu, Max? Mais um amigo que está na área do transporte, lá na empresa Fazene. Ele também é busólogo. É o Max de Japeri, Rio de Janeiro. Já eu falo mais nomes que não para de chegar aqui, hein? É Facebook, é aplicativo da rádio, tem na aba recados chegando. Tem gente que manda e-mail, tem gente que manda no WhatsApp, muito legal. Aí manda a sua mensagem também, 16 99182-1468. Registro, não vi. Opa, cadê? O que tá rolando aí junto, hein? Tem notícia rolando aí. Tem a reprise aqui, que eu coloquei a voz da Márcia, aí tá rodando junto. Aí não pode, né? Vamos agora com os amigos repórteres em conexão. Tem mais informação porque começa amanhã, sábado, a última etapa do simulado online do Enem. Atenção você que está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Entra no ar amanhã a quarta e última etapa do simulado Hora do Enem. O teste fica disponível até o dia 16 e é o simulado mais completo entre os que ocorreram ao longo do ano. Serão 180 questões, mesma quantidade do Enem, incluindo perguntas sobre língua estrangeira. A participação é gratuita e dessa vez tem uma novidade. Será possível conferir o seu desempenho logo depois da prova. Haverá um ranking com todos os alunos que buscam a mesma instituição de ensino e o mesmo curso. Você vai poder também comparar a sua nota com as notas de corte da universidade e do curso que escolheu. Até agora, 1 milhão e 100 mil estudantes usam a plataforma Hora do Enem. O número equivale à metade dos alunos que concluem o ensino médio agora em 2016. No portal ebc.com.br/enem, você também encontra testes simulados, dicas de estudo e aplicativos para fazer bonito na hora da prova. ebc.com.br/enem. E não esqueça, falta menos de um mês para a prova oficial do Enem, que será nos dias 5 e 6 de novembro. De Brasília, Vitor Ribeiro. Recado que eu recebo aqui também, lá de Assis. A Wanda, fazendo aniversário hoje, disse assim: obrigado, Henrique, esperamos que em breve você faça um programa de TV sobre ônibus. Quem sabe um dia, né, Wanda? Mas precisamos aumentar a audiência da Rádio Ônibus ainda, né? Com rádio é difícil, imagina a televisão, né? TV é áudio e vídeo. O trabalho é muito maior, mas será, né, uma alegria. Claro que a gente tem esse sonho e objetivo também. Mas primeiro, ainda deixar a Rádio Ônibus famosa e famosa. Estamos longe ainda, viu, Wanda? Estamos aprendendo a engatinhar. Falta recurso. Se tivesse um recurso financeiro suficiente, e a gente, o que tem, faz o possível para manter funcionando, teríamos propaganda em Assis, falando da Rádio Ônibus, teria propaganda em Presidente Prudente, São José do Rio Preto, teria propaganda em todas as terminais rodoviárias de ônibus, teria propaganda nos totens de pontos de ônibus da cidade de São Paulo e outras cidades. Precisa, porque só no Facebook aqui a gente não tem uma empresa de publicidade para pagar como as outras emissoras têm, aí eles têm uma vantagem imensa, né? Eles pagam uma empresa de publicidade para fazer toda a campanha, a gente faz a gente mesmo, né? Da forma que a gente acha que deve fazer, nem sempre é a melhor maneira. Embora eu trabalhe com marketing já há 10 anos, né? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, precisa aprender, ainda mais que é uma tecnologia nova, que é o rádio moderno na internet, chegando em vários cantos do Brasil e fora do Brasil também. Vamos chegar lá um dia, né? Primeiro, a minha convocação para cada amigo que já é amigo nosso e gosta do nosso trabalho é convidar pelo menos 10 amigos a ouvir a Rádio Ônibus toda semana. Se puder convidar 10 todo dia, ótimo. Convide 10 amigos para poder ouvir a Rádio Ônibus. Inflação está alta, antes eu pedia um amigo, agora estou pedindo 10. Você vê como é importante a gente aumentar o número de audiência nosso. Quando a gente sai nas ruas, eu faço isso o tempo todo, né? Ao trabalho, e estou no ônibus também, preciso do transporte coletivo também, tenho meu carro, mas uso o ônibus também. Eu sempre pergunto para o motorista se eu já ouviu falar da Rádio Ônibus. Quando eu pergunto, a maioria não sabe. E quando ouve falar Rádio Ônibus, fica surpreso e fica feliz. Feliz. E quando eu entrego o adesivo da Rádio Ônibus, o camarada passa a ouvir a Rádio Ônibus, né? Já recebi vários relatos aqui de pessoas que receberam o nosso adesivo e passaram a ouvir a Rádio Ônibus. Muito legal. Se não tem adesivo na sua cidade, use a sua criatividade. Quem tiver condições, se puder fazer, imprimir panfleto, imprimir adesivo, faça isso, use sua criatividade. Entre em contato com a gente, nós temos aqui a logomarca. É importante usar só a logomarca oficial da Rádio Ônibus. Enviamos a logomarca para você, você pode divulgar na sua cidade. Gradativamente nós vamos alcançando novos ouvintes e aumentando a audiência, ficando mais famoso, a gente fica melhor também na programação. Nossa intenção é melhorar sempre, tá bom? Vamos de música, atendendo o pedido aqui, Gustavo Lima, foi o pedido agora há pouco do nosso amigo ouvinte, que está querendo ouvir a música Homem de Família. Noite de sexta-feira, boa noite, quase 11 horas, hein? Você ouvindo a Rádio Ônibus. Agora tem música para sua viagem ficar ainda melhor. Vai com cuidado. Se você é passageiro, coloca cinto de segurança em ônibus também. Você me olhou, agora minha amiga, acredito. Nunca acreditei em amor à primeira vista, até você aparecer, tornado, e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom, até você aparecer, tornado. E quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu se vestir hoje não acreditaria que o cachaceiro virou. Até você aparecer do nada. E quem diria que do cara agora até tirei meu som. Joga a mão pra cima, eu quero ver. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Deixei o bar agora essa sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou um homem de família. Acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Cortei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Cortei o bar agora essa sorveteria. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas. A sua verdadeira companhia. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Você está ligado ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, a sua verdadeira companhia. Agora 11 horas. Boa noite. Você possui uma bomba. Guiá-la com sabedoria pode lhe propiciar momentos agradáveis. Porém, qualquer descuido pode ser fatal. Na sua rádio, Sinal Verde. Atenção na hora da compra, ao assumir a prestação sem transferir para o seu nome. Para fugir da burocracia, ou mesmo economizar com as taxas de transferência, muitos compradores aceitam manter a moto em nome do vendedor e assumir as prestações restantes. Esta é uma atitude de extremo risco para o comprador, não exige nenhuma garantia, somente a palavra de que o antigo dono fará a transferência ao final do financiamento. Por isso, é recomendável assumir a dívida junto com a financeira e transferir a moto assim que fechar o negócio. Também, essa é uma situação que exige muita atenção. Documento em nome de terceiros, muitas vezes, é provocada pelo erro cometido de não assumir a prestação sem transferir o nome. Por vezes, o antigo proprietário não é localizado, o que torna a transferência impossível. O ideal é que o documento esteja em nome do vendedor ou da loja que está negociando o veículo. Caso contrário, desista do negócio. Reduza a velocidade e redobre a atenção. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Você está ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. O nosso amigo Bruno Lisboa Borges está dizendo aqui que a cidade de Japeri, de onde tem o nosso ouvinte que agora há pouco mandou a mensagem aqui. Cadê a mensagem do ouvinte de Japeri? Deixa eu procurar aqui. O Max, Max de Japeri, Rio de Janeiro. Ele disse que Japeri é uma cidade vizinha dele, perto lá da cidade. A cidade. Qual que é a cidade do Bruno aqui? Paty de Alferes ou é Miguel Pereira, né? Perto de Miguel Pereira. Perto das duas, né? Porque uma perto da outra ali. O Bruno está dizendo que é perto a cidade lá de Japeri. Eu perguntei se o Bruno conhece o nosso amigo ouvinte, o Max. Não conhece, os dois não se conhecem e escutam a mesma programação, a Rádio Ônibus. Daqui a pouco precisa atender o pedido dele, do Max, de Japeri, que está querendo ouvir Joelma Calypso. Ele trabalha, o Max, na empresa de transporte Fazene. O que vem agora, hein, na Rádio Ônibus? Tem mais Eduardo Perruchot, vamos ouvir, direto da Argentina. Olá, amigo Henrique, sim. La cabina del G7 es muy pequeña e incómoda. Y no tienen para poner los boletos, no tienen nada para poner. Tienes que andar escondiendo todo atrás de la butaca del conductor. Muy complicado trabajar así. Y estoy aquí en el predio buscando el ómnibus y sí, se escuchan muchos ruidos de motores. Sobre todo escaña, acá hay mucho escaña ahora en marcha. Para sair de viagem. Um forte abraço, amigo. Graças por o pedido musical. Tchau, tchau, Eduardo. Ô, Eduardo, obrigado. E o seu comentário foi importante, hein? Olha só, não são só os brasileiros que reclamam, hein? Ô, Marco Polo, vamos ficar atento aí, né, Marco Polo? A reclamação é unânime, me parece. Não só dos brasileiros. É, parece que o brasileiro é enjoado, mas não é, não. Olha só, motorista argentino, e ele pode ser referência de muitos outros motoristas, reclamando que o espaçamento para o motorista trabalhar na linha G7, ela é menor. O que, que aconteceu, hein? Puseram mais espaço para o passageiro e esqueceram do motorista? Aí não dá, né? O Marco Polo, é importante ouvir os nossos amigos condutores, os profissionais do setor de transporte, os motoristas de ônibus. Afinal, são eles que colocam a máquina para funcionar. A empresária é que compra, mas o motorista é importante. Eu sei que a Marco Polo tem esse carinho também com os motoristas, não é? Era bom ouvir. E rever aí, porque quando virar o G8, deve vir o G8. E essa tem que ser uma das mudanças que tem que fazer a grande diferença. O espaçamento não pode ser menor do que já tem, né? Só tem que ser maior. No mínimo, igual da Comil. Né, Marco Polo? Vamos lá. O Carlos Borer, o design da Marco Polo, que eu tive a honra de conhecer e entrevistá-lo também. Ele é uma pessoa inteligentíssima, observador. Ele contou isso na entrevista, você pode assistir no canal do nosso YouTube, aqui no canal da Rádio Ônibus, tem a entrevista com o designer da Marco Polo. Ele fala, eu fiz a pergunta, como é que ele se inspira para fazer os desenhos do ônibus, né? E o José Carlos Borer disse que fica atento a tudo. Linha de eletrodoméstico, calçado, tudo que é design, todas as tendências, o design tem que ficar atento a essas linhas gerais para poder desenvolver uma carroceria de ônibus, por exemplo, não é? Então, Carlos Borer, precisa também ouvir quem trabalha com a ferramenta. É muito positivo isso. Eu tenho certeza que a Marco Polo vai querer ouvir. E é mais um relato importante. Vou colocar de novo, para não restar dúvida, de que não são só os brasileiros que reclamam da falta de espaço que tem para o motorista na carroceria G7. Olha quem está falando desse assunto também, o argentino. Olá, amigo Henrique. Sim, a cabina do G7 é muito pequena, é incômoda. Y no tienen para poner los boletos, no tienen nada para poner. Tienes que andar escondiendo todo atrás de la butaca del conductor. Muy complicado trabajar así. Y estoy aquí en el predio buscando el ómnibus y sí, se escuchan muchos ruidos de motores. Sobre todo escaña, acá hay mucho escaña ahora en marcha. para sair de viagem. Um forte abraço, amigo. Gracias por el pedido musical. Chau, chau, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Ouvindo o ronco do Scania lá, hein? Tá vendo? Não são só os brasileiros. Que legal ouvir esse mesmo comentário de outros. E nós levaremos para Marco Polo oficialmente essas reclamações. É importante. Eu tenho certeza que empresa grande ouve. Empresa grande ouve, né? E vai, né, nas próximas carrocerias, lembrar dessas opiniões. Então é importante, se tiver só um, e não tem só um que reclama disso, são vários. E agora a gente está descobrindo que também os argentinos reclamam da falta de espaço e não tem onde colocar a tal da cachorrinha, né? Tem que ficar escondendo a bolsa, né, os seus pertences, não tem onde colocar para fazer a viagem, né? Dureza também. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito. Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Vamos de música agora, 11h08, hein? Olha o horário, eu tô aqui ainda, hein? Joelma, atendendo o pedido aqui do amigo ouvinte lá de Japeri, Rio de Janeiro, o Max, pediu a música com a Joelma. Vamos lá? Ele não especificou a música, eu tô tocando a primeira que tá abrindo no YouTube aqui, a música Se Vira Aí, Joelma. Dividir amor não vai dar. Joelma atendendo a pedidos. A música fica mais divertida quando você sabe do que aconteceu com eles, né? E ela e o Chimbinha, fica mais divertida a música quando ela canta Se Vira Aí, não é? 11 e 11, boa noite, boa viagem. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Se você deseja enviar uma mensagem de áudio, atenção nosso WhatsApp, 16991821468. Mês das Crianças na Rádio Ônibus é um mês com diversão total. Oferecimento Roma Brinquedos, valendo boneca e ônibus. Você pode ganhar também, hein? É bem legal e fácil para participar. Claro que tem algumas etapas que você tem que fazer. Atenção papai, mamãe, titio, titia, avó, para ganhar os presentes, hein? Tem boneca que faz até xixi, você dá de mamar, faz xixi, tem outras coisitas na boneca, que eu não me lembro agora, mas tá muito lindinha a boneca, fofinha. E tem o ônibus modelo Irizar, da Roma Bus, também é um oferecimento muito legal. Calotas e rodas metalizadas, plástico muito, muito resistente. Tem até abertura lá do porta-malas, é 10, né? Quem não quer ganhar o ônibus? Todo mundo tá querendo, tem ela querendo ganhar o ônibus, tem ele querendo ganhar a boneca. É, tem coisa invertida aí. Mas tem gente que escolhe o presente que quiser, ué. Você escolhe o seu presente também. A boneca ou o ônibus? Atenção às etapas para participar e ganhar, para participar do sorteio. Sendo o ganhador, vai ganhar a boneca ou o ônibus. Você vai escolher. Faremos dois sorteios, né? Mais de dois sorteios faremos, tá bom? Mais de dois. A Roma Bus é sensacional. Atenção, hein? Primeira etapa, se inscreva no nosso canal do YouTube. Rádio Ônibus, procura aí. A segunda etapa, instala o aplicativo Rádio Ônibus, Google Play. Na aba Recados, você manda mensagem dizendo eu quero o presente de Dia das Crianças. E na aba Recados, né, você escolhe a boneca ou o ônibus. A terceira etapa, moleza, moleza, é compartilhar as nossas publicações referente ao sorteio. Marque os amigos no Facebook, faça tudo isso. É uma maneira de divulgar nosso trabalho, né, e ainda participar de sorteio bem legal no final do mês. Faremos o sorteio para dar chances para muita gente ficar sabendo e as crianças todas poderem participar. Peça pro pai, peça pra mãe se inscrever no canal do YouTube, fazer todas essas etapas e quem sabe ganhar um presente pra você, não é? E eu já sei que tem um monte de gente que já não é criança há muito, muito tempo, mas tá louca pra ganhar o ônibus e tá louca pra ganhar a boneca. Qual que você quer? Participa com a gente, a boneca ou o ônibus? Se não viu o vídeo, no nosso canal do YouTube eu mostro o vídeo onde eu apresento a boneca e também o ônibus da Roma Bus, a nossa parceira mais uma vez. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. O Jurandir está pedindo mais uma música, além daquela que eu já toquei lá, do Henrique Juliano, né? Essa aqui está dizendo que é linda. É com a Sandy. Eu gosto da voz da Sandy, muito bonita mesmo, né? Aquela do Henrique Juliano eu não gostei, não. Às vezes, aquela não gostei não, mas essa da Sandy aqui, eu acho que vai ser melhor, né? Henrique e Juliano eu não conhecia. Essa da Sandy eu acho que eu conheço. Essa aqui tá dizendo o Jurandir que é linda. Já toco, viu, Jurandir? Fica ligadinho aí a nossa programação. Toco pra você nessa noite. Já estou fazendo hora extra, aproveitando a audiência, né? Se tem audiência, a gente vai seguindo com o programa aqui. Quanto mais tarde, melhor. O pessoal tá acompanhando a programação. Nesse horário, amanhã, quem não vai trabalhar, né, tem a oportunidade de ouvir até altas horas. 11h16. A inflação agora, hein? É sobre ela que os nossos amigos repórteres falam na Rádio Ônibus. A inflação oficial medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, ficou em 0,08% em setembro desse ano. A taxa é a mais baixa para o mês desde 1998, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa também é a mais baixa para todos os meses desde o 0,01% de julho de 2014. O principal responsável pela queda do índice foi o grupo de despesas alimentação, que teve uma deflação, ou seja, uma queda de preços, de 0,29% em setembro desse ano, depois de uma inflação de 0,30% no mês anterior. Também tiveram deflações os artigos para residência, de 0,23%, e os transportes, de 0,10%. Por outro lado, os gastos com habitação cresceram 0,63% no mês. Com o resultado de setembro, o IPCA acumula taxa de 5,51% no ano, e em 12 meses, a taxa acumulada chega a 8,48%, abaixo dos 8,97% acumulados até agosto desse ano, mas acima do teto da meta de inflação do governo federal, que é de 6,5%. Do Rio de Janeiro, Vitor Abdala. Obrigado, Vitor. Agora tem Emerson em dose dupla, hein? O Emerson de Fortaleza, no Ceará, motorista da Expresso Guanabara, tá ligado com a gente nessa noite, olha que legal. Obrigado, viu, Emerson? Uma honra tê-lo aqui na nossa companhia. Você que trabalha em uma empresa importante também. E está mandando um alô aqui para o amigo motorista, o Silvio José, que é da Itapemirim, em Caruaru. O Silvio José é amigo nosso já aqui, com a família inteira acompanhando. E também o Emerson, né? O Emerson de Fortaleza. E o Emerson, ele trabalha na Expresso Guanabara. E ele está indo agora para Imperatriz. Está a serviço, então, hein? Olha que legal, tá indo para Imperatriz. Abraço a todos, disse ele. Abraço para você também, Emerson. Boa viagem, né, na companhia divina aí e da Rádio Ônibus também. Agora tem o outro Emerson mais perto da gente aqui, amigo colaborador também, da cidade de Suzano. Alô, Emerson, boa noite. Boa noite, meu amigo Henrique Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. Ô, chegando agora há pouco aqui. Pena que essa semana não tá dando para me escutar aí. Tem duas semanas que eu não tô ouvindo a Rádio Ônibus. Mas eu tento, assim que dá, assim, tentar ficar vendo o que está acontecendo. E gostaria de mandar um abraço para a galera aí, para os ouvintes aí. E pedir para todo mundo aí ajudar a divulgar mais a rádio aí, espalhando aí a rádio como eu faço, como o Lula Bus faz, o Félix Júnior faz. A gente tem que divulgar para fazer essa marca da Rádio Ônibus crescer muito e muito mais, né? E queria, hoje estou passando aqui, Henrique, para avisar todo mundo, graças a Deus voltei ao serviço, graças também ao nosso parceiro Carlos Rabelo Costa. Hoje sou funcionário da Princesa do Oeste, uma empresa de Campinas. Estou muito feliz, uma casa boa. E vamos marcar um dia aí, Henrique, para você ir lá na garagem conhecer lá, ver como é que funciona, uma empresa boa, manutenção em dia, carros em dia. A gente fica até feliz em poder trabalhar numa empresa desse porte, né? Mas graças a Deus o importante é que voltei ativa. E ainda vou ver um dia lá, fazer um convite pra você, assim que der, Henrique, pra você fazer a viagem comigo lá. Nós vamos andar de micrinho. Tô trabalhando num micro, um W9, da Princesa do Oeste. E tô feliz, fazendo a linha Barra Funda, Cidade de Alumínio. Eu quero que você tenha o privilégio um dia de estar lá comigo, tá bom? Henrique, uma boa noite a você. Mais tarde, a hora que der, eu tento falar com você. Uma boa noite, que Deus abençoe a você, sua família, todos os ouvintes. Carlos Rabelo Costa, um grande abraço, obrigado. Lula Bus, você, parceiro, muito obrigado a você por ter me proporcionado aquela ajuda. Ele pagou a minha passagem para ir até Campinas de Cometa para mim poder ir lá e fazer a seleção. Sou muito grato a você, sou muito grato ao Carlos, ao Josmar de Oliveira, aos parceiros que me deram uma força aí quando mais precisei, tá bom? Essa semana, se Deus permitir, aí eu vou ouvir a rádio aí e aí eu comento as coisas que estão acontecendo. Um grande abraço aí. Emerson, parabéns, viu? Muito legal, graças a Deus e os amigos, um ajudando o outro, e você está exercendo a função novamente como motorista em uma empresa, né? Quem tem família sabe, cada dia que passa sem trabalho é complicado e o desemprego no Brasil está altíssimo. Então, quando tem oportunidade, uma oportunidade que você está fazendo e está feliz, né? Fazendo, está feliz, fazendo o que gosta, graças aos amigos que, antenados, vão passando as informações e você, como um excelente profissional, conseguiu conquistá-la. Parabéns e quero sim, não vejo a hora de pô, faz tempo, né? Desde quando eu te conheci lá na Speed Trans, junto com o Josmar, eu dirigindo o ônibus e você me avaliando ainda, né? Junto com o Josmar lá. Desde aquele dia, eu não vejo a hora de poder fazer uma matéria com você, acompanhando uma viagem sua, não é? Faremos isso, vai ser uma honra imensa estar viajando aí com o Emerson Esquilace, direto de Suzano, agora trabalhando, graças a Deus, feliz, feliz da vida, agradecendo a Deus e aos amigos também. Obrigado de novo, grande divulgador nosso, parceiro, que está testemunhando aí, né? Algo que muita gente pede aqui pra gente. O Carlos Abelo deve receber vários, né? Vários pedidos, né, de ajuda para poder arrumar uma oportunidade de trabalho, né? E muita gente me liga no celular também. Eu gostaria de poder arrumar emprego para todo mundo, né? Aí o que a gente faz é poder ficar atento às divulgações que aparecem e às vezes chegam até a rádio e nós vamos falando até compartilhar no Facebook. Então, não fique descrente, né? Tenha fé, acredita, sua hora vai chegar e algo muito bom vai surgir na sua vida. Se fechou uma porta, né, pode abrir outra. Fecha uma janela, abre uma outra porta, e assim vai. E vai chegar a sua hora. O Humberto está querendo ir para o caminhão. Ele já teve experiência como motorista de ônibus, agora quer ir para o caminhão, por exemplo. Humberto de Embu das Artes está pedindo aqui. Ele já fez curso de MOP, coletivo, tem CNHE, e o sonho dele é ser carreteiro. Né? Ele vai ficar feliz trabalhando com carreta. E ainda não surgiu essa oportunidade. Então fique atento na Rádio Ônibus. Sempre que possível estamos divulgando as oportunidades de emprego. Esses dias alguém falou errado, né? Divulgou a Rádio Ônibus de forma errada, não sei quem foi. E falou, olha, liga lá na Rádio Ônibus que você ligou já consegue emprego na hora. Nunca falei isso aqui, né? Nunca falaria para poder divulgar a rádio. Eu sempre digo que quando possível nós divulgamos as vagas. E essas vagas são compartilhadas com os amigos e as vagas que as empresas nos enviam também. Então, quando chega alguma vaga aqui que eu sei que é séria, eu divulgo, eu falo. E quando chega alguma vaga que é compartilhada pelos amigos, eu falo também. Não é que ligou na rádio e ligaram no meu telefone perguntando se tinha trabalho aqui como motorista, né? A gente vai divulgando. Uma hora chega. E quando chega, tem que agradecer. E é feliz quem faz isso, como o Emerson, agradecendo, lembrando, né, de todos os amigos. Isso é muito importante. 11h24. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621 1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. 16 99 82 14 68. Eu gosto de música, entendo um pouco de música. Aqui em casa a família entende, né? Nós temos profissionais aqui de música. E eu tenho gosto. Gosto é gosto. A gente não vai discutir gosto, né? Mas quando eu não gosto, eu falo que eu não gosto da música. Diz que a Rose tá rindo, né? Quase que a Belinha riu junto, né, Rose? Quando eu falei que não gostei da música do Henrique e Juliano. Esses sertanejos aí, com calça apertada, que ficam cantando essas músicas aí, que é tudo a mesma coisa. Eu não consigo ver a diferença de um cantor sertanejo moderno aí para outro. É difícil. Eu toquei uma hoje que até achei bonita, que eu já nem lembro qual é. Eu até elogiei na hora que achei bonita a música. Alguém pediu, eu toquei. Mas tem umas que se juntar não dá uma, não é? Se juntar não dá uma. Vamos tocar aqui, por exemplo, deixa eu atender o pedido. Olha só que pedido legal de música. Foi quem pediu aqui, cadê? Deixa eu encontrar. Acho que foi o José. O José Edivar. José Edivar, ele é de Fortaleza, no Ceará. Tá ouvindo também, olha que legal. Obrigado, José Edivar. Audiência legal chegando no Ceará, hein? Ouça a música que o Edivar tá pedindo. Gosto é gosto, tá? Eu vou mostrar o gosto que eu tenho do sertanejo. Eu gosto de todos os estilos, não é só sertanejo, não. Rock, música romântica, música americana, música italiana. Eu gosto do artista Dean Martin. Eu gosto de muita música. Mas quando eu não gosto, eu falo também que eu não gosto. Eu falei agora há pouco do Henrique e Juliano, né? Não é porque o cara chama Henrique e vai ser bonita a música dele. Mas o pedido do José Edvar, de Fortaleza, ele tá pedindo assim a música. Quero ouvir a música Fio de Cabelo, com Chitãozinho Chororó. Ele tá dizendo que quer oferecer para todos os motoristas de ônibus urbanos de Fortaleza. E que mais? Onde fui motorista. Ele foi motorista por 5 anos, o José Edvar. Lá em Fortaleza, ele está oferecendo para os seus colegas, então, que ficaram lá, né, na empresa, que são ainda motoristas de ônibus urbano. Obrigado, viu, José Edvar. Vamos ouvir sua música. Vamos ver se o Jurandir gosta dessa. Claro, meu amigo ouvinte, que você peça a música que você gosta, não que eu gosto. Né? Peça a sua música. Quiser pedir Henrique e Juliano mais vezes, pode pedir, não tem problema. Mas eu gosto dessa aqui, ó. Eu prefiro essa. Essa aqui todo mundo sabe cantar, não é possível, hein? É viajar cantando com eles, não é? Quem tá na rodagem aí, ó, atenção pra não cantar muito alto e acordar o passageiro essa hora, hein? 11h27, boa viagem, Fio de Cabelo, Chitãozinho e Chororó. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Um alô aqui para quem está ligado no Facebook também, o Luiz Fernando, o Michel Douglas, que é quase meu vizinho aqui na Grande São Paulo, Taboão da Serra. Já joguei futebol com o Michel e ele agora virou apresentador de TV, com um programa de retrô, não é? É isso, né, Michel? Quando puder, manda áudio aqui, Michel, para contar do programa, né? Aproveita. Alô para Ivani Arcanjo da Cruz, em Curitiba, minha amiga Ivani, que faz o eixo de ônibus pela aviação Cometa. Curitiba, São Paulo, São Paulo, Curitiba. Está direto viajando em ônibus. Alô para o Vander, Vanderson. Ô Vanderson, ligadinho, Vanderson, que você vai fazendo a viagem aí. É para, como é que chama lá? Para Curitiba, né? É Curitiba, junte-se a nós. É ele que tá realizando essa viagem. Alô, Lula Bus, 11h31. Você que já capotou o Lula? Já dormiu? Cadê o Lula Bus? Não ouvi a voz do Lula esses dias, hein? Tá maior correria lá no trabalho, ele que é da VB Transportes. O alô para o Bruno Mairo Martins, também sempre ligado, né? Sempre curtindo a programação, as nossas publicações. O Danilo Mendonça também, o Rodrigues Vale, o Fábio Gomes, o Charlão do Gueto. Ô, Charlão do Gueto, o que mais? O nosso amigo Eduardo, o Eduardo dos Correios, também sempre acompanhando aqui, né? Um abraço, Eduardo, obrigado pela companhia. Tem mais gente aqui curtindo a programação. A Luciana Rafante, obrigado, Luciana. A Luciana está falando aqui, ó, no Facebook, sobre o ônibus que foi feito pela Felícia, a sobrinha do Lula Bus. Mais gente que tem que falar o nome aqui, vamos lá. Eliane, a Eliane sempre, lá direto de Itupeva. O Welton Santos. O Amarildo Flávio de Macedo e o Emiliano Sulovari, acompanhando sempre a Rádio Ônibus. O Luciano Martins, de São Bernardo do Campo, feliz da vida, recebeu esses dias o presente da Rádio Ônibus, que foi o caderno, oferecimento da Comil, caderno capa dura, e ainda recebeu os adesivos da Rádio Ônibus. Os adesivos para o Emerson tá a caminho, tá nos Correios. É, quem sabe o Carlos entrega para você aí, hein? O Eduardo, né? O Eduardo. O Gilmar, alô Gilmar, está sempre acompanhando a gente também aqui, já curtindo as nossas publicações. Quem mais aqui na rodagem, ouvindo, curtindo, comentando? Daqui a pouco falo mais nome, né? Daqui a pouco falo mais nome. Vamos lá com música agora, atendendo o pedido. Essa aqui é a música da Sandy, com a Sandy, né? Com a música que o Jurandir está sugerindo. Essa aqui deve ser muito mais bonita que a outra, mas muito mais bonita. Aumenta o volume aí. Vamos curtir a música que o motorista Jurandir com a família em São Bernardo do Campo está querendo ouvir. Cadê a música? Agora sim. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões. Por trás de todo o caos, em Linda, hein? Isso é música, né? Linda música, hein? Vozes bonitas, melodia, letra, sensacional. Parabéns aí, viu, Jurandir? 11h37, quase encerrando o nosso programa aqui. Preciso fazer um comentário aqui de uma foto sensacional. Aliás, tantas fotos, né? Principalmente as antigas, são fotos assim, são bem interessantes porque quantas vezes você teve a chance de fotografar um ônibus e não fotografou antigamente? E hoje o ônibus não existe mais, não tem mais a linha, não é? A empresa já não existe mais, a cor do ônibus não é a mesma que você andava quando criança. Quantas vezes eu via um ônibus e eu podia ter tido a oportunidade, mesmo com máquina na época de filme, eu não fotografei. E hoje eu fico pensando, por que eu não fotografei, não é? É uma pena. Hoje está mais fácil. Mesmo hoje, é importante, né? Tá com a máquina na mão, fotografa. Deu vontade, fotografa, porque as coisas mudam, os modelos mudam, as pinturas, os gostos, o político muda, a prefeitura muda, né? O prefeito o tempo todo aí. E aí, de repente, não tem mais a linha, não tem mais o ônibus, né? E aí você vai ficar na lembrança. Eu gostaria de ter tido aquela foto que teve a chance de tirar e não tirou. Eu não sei de quem é essa foto aqui, não diz na foto. Foi publicada pelo Cláudio Soares Martins. É sua, Cláudio? Cláudio de Embu das Artes também. Essa foto é sua? Está no grupo da empresa Soamin Limitada Aviação Miracatiba. Trata-se de um ônibus Ciferal, três portas, com aquela cor tradicional da Soamin. A parte frontal do veículo, eu não sei as configurações desse veículo, não sei. Os busólogos aí sabem mais, se quiser me ajudar, conte aí. É um modelo Ciferal, acho que no Rio de Janeiro rodou muito esse ônibus também, que na parte frontal dele, no teto, ele tem um elevado superior onde ficava o itinerário. Então, olhando o ônibus em sua lateral, lateralmente, você seguia a linha do ônibus, linha reta, do ônibus de trás para frente. Quando chegava na frente, ele subia e depois caía retamente, né, de uma maneira reta, caía. Aí ele ficava, ele subia porque tinha esse itinerário, né, dando mais amplitude aí pro para-brisa, deve ser isso. Chassis Volvo, motor traseiro? Não, acho que é motor na frente. Não tinha motor traseiro nessa época, né? Urbano não tinha, né? Motor frontal. Eu não sei que ano que é isso, mas é bem provável que seja dos anos 80, né? O ônibus dos anos 80, linha urbana, que fazia Itapecerica da Serra, São Paulo, né? São Paulo, Itapecerica. Era uma cor que você rapidamente identificava o ônibus, né? Não é essa cor baciada que tem hoje da MTU, que atrapalha, e parece que foi feito de propósito para atrapalhar. Antigamente não, você identificava o ônibus, você sabia que aquela empresa era aquela empresa por causa das cores. Batia o olho, não precisa nem saber ler, né? Quem não sabia ler é mais fácil ainda. Você batia o olhar no ônibus, você via. E essa foto é bem bacana aqui, né? Porque olhando para ela, eu lembro do passado, eu lembro da época em que, por algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes eu embarquei nesse ônibus rumo a Embu, saindo de Taboão da Serra, na BR-116, na empresa Soamin. Que, na minha opinião, nem sei se existe a Soamin mais. Acho que agora é Miracatiba, né? Mudou de nome. Não existe mais, né? Alguém sabe me dizer? Eu acho que não existe, eu não vejo mais. É que, como eu disse, agora essa pintura baciada, até a hora que eu não consigo nem enxergar o nome da empresa lá. Miracatiba eu sei que tem. Pior empresa de transporte. É um desserviço que essa empresa faz, a minha opinião. Como usuário também, como observador do mundo do ônibus, dos serviços. É um desserviço que essa empresa faz à população. Só a mim. Na época era um caos, era terrível, uma das piores. E eu acho que não mudou nada. Né? Não mudou nada, só mudou o nome e fica o desserviço dessa empresa. Não sei se você concorda comigo, ô Cláudio Soares, mas é a minha opinião aí. E quem usa do serviço sabe muito mais, né? De vez em quando eu preciso tomar, até hoje, vindo de Pinheiros, por exemplo, na linha da Miracatiba, eu uso esse serviço e para mim é um dos piores serviços de transporte coletivo da Grande São Paulo, é essa empresa Miracatiba, que eu acho que é a mesma Soamin, antiga Soamin, não é? Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Um alô aqui para o grupo do WhatsApp, Grupo Amantes do Ônibus. Também estão ligados na Rádio Ônibus. Obrigado aí pela companhia, o pessoal grupo Amantes do Ônibus. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Ligados com a gente até essa hora, em 11h42. Está na hora de encerrar, não é? São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro. Tem algumas cidades que a gente não consegue identificar. Minas Gerais, Rio de Janeiro tem mais gente de São Paulo ouvindo. Itaquaquecetuba tem gente ligada, São Gotardo a gente sabe que tem gente conectada também, Recife, Pernambuco, Assis, Natal, Rio Grande do Norte, Aracaju, Sergipe, Argentina, Uruguai, ouvindo a Rádio Ônibus, eu não sei se é o Negro Marcos, mas tem alguém por lá, Paraguai até agora, esse horário não tem. 11h43, são os amigos conectados. Obrigado a todos pela audiência, foi ótimo estarmos juntos nessa sexta-feira. Como eu digo, sempre que possível eu estou no ar aqui à noite. E esta é a quarta sexta-feira consecutiva que eu apresento o programa, graças a Deus. Então, sempre que possível, estarei aqui apresentando o programa para os amigos. Conto com a sua divulgação, quem ouve, quem gostou, quem ouviu pela primeira vez, se identificou, gostou, divulgue, fale. Primeiro Clube do Ônibus Antigo e Rádio Ônibus, levando até você a informação, entretenimento também, para os motoristas, busólogos, colecionadores, admiradores, todos que gostam do setor de transporte de passageiros. Eu voltarei ao vivo agora na próxima terça-feira, você vai ter reprise amanhã, domingo também tem reprise, e até segunda tem reprise, eu só volto ao vivo agora na terça-feira. Um grande abraço, fique na paz, boa viagem para você, muita atenção aí onde você estiver, redobre a atenção, respeitando a sua vida e as dos demais também, tá bom? Nada de pressa para chegar em casa. É melhor chegar inteirinho, não é? Tem família te esperando e tem familiares de passageiros esperando também. Boa viagem! Eu encerro com música para ficar melhor ainda. 11h44, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Night becomes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. But love is right and never wrong. When all we can say, we gave it all. We gave it all for love. Each step of the way, we gave our soul. Into your heart, no matter where you are, I promise we will find a way to walk the road we know, the road that leads us home. A million dreams I've dreamed, and everyone I've seen, the face of you and you alone. We know we can see. Love.